Estamos ao vivo e definitivo aqui, Rafa. Aqui no background, backstage, backing, Black Decker do Chorume aqui, só esperando o Negranderson, Negrão aí, para ver se ele vai participar. Ele não fala mais com a gente, ele não Ele responde. abandonou, viu? Ele abandonou. Ele mandou um áudio para mim falando: eu quero que risque meu nome da tua agenda. Eu falei: uma boa canção, né? Ele nem sabia que era uma música, né? Mas você vem gravar ou não? Mas estamos aí, né? Começando aqui essa bela manhã de domingo. Antes de começar o episódio aí, olha só quem apareceu aqui: o nosso belo Ruivão, Pedro Ruivo. Pedro Ruivo, rapaz. E aí, Aí. Pedrão, você é gamer? Você Não, cara. Eu roubei o stage da minha mulher. Quem é gamer é a minha esposa. Vou fazer o jabá no final. Eu só vim roubar o PC porque o microfone é top. Ela faz. Ela é. Como que é? Streamer? É streamer, ela Ah, streama na da hora. Twitch. Aí O que que eu ela roubei. joga? O que que ela joga assim? Cara, ela joga de tudo, velho. Joga Call of Duty, joga jogo de puzzle, Paciência. joga paciência, gamão para a internet, joga. Tô Sucesso, vendo que não rola sexo faz tempo. Pelo A única coisa que tem ela não tanto joga é tempo roupa pra no jogar chão. assim, No jogo. É o combo, né, cara? Ser casado, você já tá fudido. Casado e gamer, cara. rapaz. Aí O não dá. bração direito aqui tá 100%. Não, mas falaram aí, ouvi dizer que você mora na Polônia agora, é isso mesmo? Sim, moro na Polônia, aqui, Que lugar 10 da mil Polônia quilômetros, você tá aí? na Cracóvia, não confundir com Cracolândia, é parecido, É mas muito pior, é muito muito pior. Pior porque é frio, né? É onde passou o albergue lá, puta medo, bicho. Isso, esse mesmo, e é onde Deus o o livre. cara ficou preso lá no aeroporto de Cracósia, lá, como é o nome dele? O homem que ficou preso no aeroporto no filme lá. Puta que pariu. Tom Hanks, Tom Tom Hanks. Hanks, é isso, cara. Esse é o local. Esse é o local. Tom Hanks é o cara mais azarado do mundo, bicho. Tom Tudo Hanks. que é cagada acontece com ele. Nunca pegue um avião com esse cara, velho. Mas nem navio. Nem nada, bicho. Não dá, cara. E pegou Covid ainda, Rafa. Ei. Não tá sentindo o cheiro de Mas não café, vai mais. morrer. Aí que tá, não vai morrer. Eita porra, ele é, não, mas ele é imortal, mas o imortal do mal, né? Aquele que se fode, foda. Ele queria até morrer, né? O vaso ruim não quebra, cara. Bala, a loja do cérebro fica paraplégico, mas é imortal. Ele não vai morrer. Pode operar o cérebro, pode fazer. Não, ele pode operar o próprio ele cérebro. Opera com garfo. Pelo olho, ele tira ali. Aprendeu com o Hannibal, né? Eita. Esse negócio de alojar a bala ficar tetraplégico, ele aprendeu esquiando com o Schumacher, né? De O Daniel Rosa falou: o Zop fica mais pobre do lado do Mas, porra, olha a diferença. É, rapaz. Olha isso aqui. Parece aquele meme lá, o sonho deu tudo errado, né? O sonho é, ele queria ser assim, deu tudo errado. Claro, claro, claro. Quem não queria? É uma camisa de frango, bicho, olha aí, ó. Mas é tudo mentira, cara. Ó, você vê um pouquinho, olha aqui, ó. Tem vassoura, tem cabo, tá uma putaria aí, essa casa. Só pode arrumar o quadradinho. Não, só. É, já, tá mexendo no, já tá mexendo no computador da mulher. Deixa o carro dela aí, vai. Agora. Não, não sei. Olha só, o Pedro Ivo foi chamado de Gabriel Asbar 2.0. Olha aí, com saúde, Gabriel. Com saúde. Mas é porque, ó, é porque tem um computador que brilha. Lá muda É de cor verdade. conforme os sentimentos de Pedro Ivo, olha lá, tá vendo? Tá bem variável aí. Eu tô de pau mole agora, não sei como é que é a cor desse. Aí é o preto, é o preto do gabinete. uma escada, falou. Pelo menos o convidado precisa ter dinheiro, os apresentadores e o substituto, tudo. Mas como assim? Olha a cortina do ganso, porra. Olha a cortina nova do ganso. É, olha a minha cortina nova, rapaz. O cara tem mais grana que nós tudo junto aqui. O Renan falou, porra, pode ter convidado o Rico, agora todo mundo inconformado aí. Todo... Ai, caralho, velho, eu não sei. Mas, ó, o Pedro é mendigo polonês, tá? Viu? Lá na Polônia, ele é mendigo, tá? Lá ele tá. O AskTR, direto do Twitter, falando, aí sim. Gostei. O cara tem um cachimbo, velho, eu que sou rico? Que isso, cara? Cachimbo não é sinônimo de riqueza, hein, mas... Uma porra, puta cachimbo aí. Clássico, cara. Ah, tá mamando, tá mamando o cachimbo. Que era um pequeno pênis, mas é um cachimbo. Começamos com uma doação aqui de Sérgio Brito. Falou, o cara na Polônia tem menos delay que os outros. Mas é que a transmissão é também ali no salame. Mas tem mais FPS por causa dos LED, né? Todo mundo sabe que LED é. Eduardo Zavarin falou, o cara da Cracolândia também tem vários cachimbos. É verdade. Depois eu vou continuando assim. Pessoal, em pleno domingão online, assim, para assistir a gente com aquele tesão, só estamos esperando Negranderson aqui. Fernando Gomes falou: isso é para valorizar as doações e as esbolas? Não sei do que ele está falando. De certa forma. Mas tá. Então... A única coisa que valoriza esmola é quando o Jardel aparece, doa e vem aquela foto dele. Exato, aí valoriza, ó. Legal, velho. Porra, saudades. Me liga. O André Mota falou aqui, ó. Se o PC tem LED, é gamer. Se é gamer, é rico. Aí, puta cadeira gamer. O cara só é não, gamer, mas não pode... ele tem uma cadeira. Não pode ser qualquer LED, porque senão, quando você liga o PC, a maioria deles tem um LEDzinho vermelho ali. Né? É. Eu acredito, então, que. Peraí, a minha cadeira gamer aqui, porra. Aí, caralho. Mas olha só, essa cadeira é um gamer, aí. Gamer de truco, gamer de dama. Gamer, não é gamer. Essa cadeira aí, o Jack Chan usaria como arma, entendeu? Exato. Uma cadeira gamer já fica mais difícil de manejar. O Jack Chan usaria como treinamento, né? Naqueles negócios de Kung Fu. Coloca um monte de banquinho em volta. Tiago Moretti sabe falar sobre isso, né? Que eles vão rodando os banquinhos. E possivelmente. E dá pra desarmar um cara de espada, o cara coloca a espada e tira o banco. É que ele consegue desarmar um cara com arma, só com as mãos, cara. Mas é uma espada, que é um instrumento muito mais arcaico que um revólver. Exato. Então, só pelo olhar ele conseguiria. Pegava na pálpebra a espada aqui, ó. Peguei a espada na pálpebra. É virando. Perigoso, hein? Vamos confessar que é perigoso. Talvez não, mas pela parte não cortante, Wesley. Ah, sim. Obviamente. Sim. Tá vendo por que você não é bom de Kung Fu? Tá vendo? Eu já ia na parte cortante. E aí ia me cortar a córnea, amigo. E aí, Kung Fu não luta cegos. É só kickboxer que luta cego. Todo mundo já sabe. A gente aprendeu isso com o Van Damme, rapaz. É verdade. Escola Montenegro de Kung Fu. É, a Fernanda Montenegro tá com vários braços aí. Perdão, aqui antes que me corrijam, né? É Muay Thai, né? É no Muay Thai ou no kickboxer? Ele começou como kickboxer, mas ele aprendeu com um cara de Muay Thai. Não, mas o filme do que ele fica cego é o do Muay Thai, não é? É, ele vai, ele é treinado por um cara bombado, de Muay Thai. Chinês estourado. E aí... Só que é outro filme, mas que na verdade é o mesmo filme. Você tá falando do qual? Do Tijolo no Revida? É isso? Não. Mas o que é isso? Que merda é essa? Ele chegou com a skin do LOL, velho. Ele tá fazendo hidratação nas madeixas. Ah, não, porra. O que é isso, Negão? É skin de dos É o Cuscus Khan, né? O Então tem o filme que o Van Damme enfrenta o careca, que tem um rabicozinho que matou o irmão dele. Ele enfrenta o Sagat. Exato, Sagat, que é, mas não, que não matou o irmão dele, deixou aleijado, né? Mas acho que nem foi o irmão. É pior que matar, é melhor ter matado. Deus, porra. O cara judiou, deixou o cara sem carreira. O cara treinava. O cara treinava num pilar, bicho, de concreto. É, então, mas você tem que entender que o cara era lutador. Se ele fica aleijado, filho... Já era. Não, Tailândia, filho. Você acha que tem esses direitos trabalhistas da Tailândia? Não, mas que direito trabalhista, filho? Não, vai virar travesti, Exato, rapaz. E não consegue nem quicar com gosto travesti aleijado. Não, é, ainda é essa. Então, aí tem esse filme, que... Não é, é o kickboxer. Travesti food truck, pô. Isso, kickboxer. O grande campeão. Eu não sei se esse subtítulo é verdade, mas talvez, né? Porque o grande campeão encaixa em qualquer filme, né? Mas ele é, né? Daí Van Damme fica revoltado, assim, como assim? Você deixou meu irmão aleijado, pô. Daí ele começa a treinar do zero, porque, eu não lembro porquê, ele era um bosta. Mas ele começa a treinar do zero lá na Tailândia, no meio dos coqueiros. Isso, ele derrubava uma bananeira na canelada. Espacate, fazendo espacate. E aí ele vence o cara que, tipo, é lutador, faz 20 anos de grande sucesso. Não, tá tudo bem, não tem muito sentido. É o mestre tal Pai Pai, né? Mas era o Van Damme, cara. O Van Damme já tinha experiência. E aí consegue fazer as coisas. Aí tem o outro filme, que é o mesmo filme, que é o Grande Dragão Branco, né? Que... Mas aí já é ele treinado, ele não era um bosta só. Não, mas mesmo assim, né? Aí tem um chinês. Ah, sim. Corado que mata o irmão dele, que é outro irmão, porque é outra história, outro filme, mas é o mesmo filme. Só que daí ele já é treinado, ele já é o. Aí ele já é treinado, só que. Ele falta o coração do guerreiro, rapaz. Isso, que daí ele vai quebrar tijolo. Ele vai aprender a quebrar tijolo. Exato, rapaz. Vai trabalhar lá de peão, vai trabalhar de peão. Exato. E que destrói os materiais, né? Exato. Quebra o último tijolo. O melhor da obra, aprende a ser servente mesmo, né? Ele aprende a ser servente mesmo. E resumindo, o que acontece? Por que estamos falando disso? Eu nem lembro mais, cara. Porque o Van Damme é polonês. E agora... Exato! A gente começou todo o bandinho gamer do Zop, cara. O Van Damme é o grande campeão, rapaz. Isso! Foi por causa que o cada luta tem um estilo. Kung Fu pega espada com as pálpebras. Sim, é verdade. E os outros demais estilos servem pra você vingar caso o seu irmão morra ou fica aleijado. Entendi. Então Kung Fu é aquele do Kung Fusão a... O Bat, aquele que tem aquelas pontas do uniforme ali. Não precisa disso. Isso aí é BSDM, cara. Felipe Vieira falou: essa fantasia de Zé Gotinha do Negão me deu mais vontade de tomar vacina. Tome a vacina. Zé Petrolinha, né? Zé Petrolinha. A vacina que o Negão aplica é mais grossa e dá mais reação. É uma picada que não dói só o braço, bicho. Dói a moral, né? É depois da vacina que o cara é colocado na UTI, rapaz. Sim, a vacina dele diminui os leitos de UTI. É, rapaz, ele é entubado durante a vacinação, parece. Nesse caso, somos todos antivac aqui. Será que é mesmo? A gente tem que falar que é. Eu gostei aí, Negão chegou atrasado. O Negão hoje tá estilo maçonaria aqui. Vou dar um play aqui. Tem um bicho ali se movendo. Ah, não, é o reflexo. Sou eu mesmo. A cabeça dele na televisão. Tem um bicho ali. Parece um gato na espreita ali, não parece? É o Assassins Negro ele hoje. Ele tá vestido de freira aí. Ah, freirinha safada. Vamos lá. Agora. Vamos então para a abertura desse podcast maravilhoso e começar aqui, já que já Já demos a nossa contribuição aí para a cultura pop, falando de Van Damme aí e lutas. Vamos aqui para o que interessa, que é esse episódio maravilhoso. Mistérios, intrigas, doninhas flamejantes, anões besuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em... Boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está começando mais uma vez o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado em chorume.com.br, que passa ao vivo em youtube.com.br/chorume, também ao vivo pelo nosso Twitter, @néctardolixo, e também secretamente ao vivo pelo grupo secreto, mais que secretíssimo, do Facebook, @ouvinteslameruxos, o grupo mais perturbado do Facebook, tem que admitir aqui, viu? Mas estamos em ordem, estamos aqui nessa bela manhã de domingo com ele, o rei das falhas de computador, Wesley Zop. Ah, é isso, um reconhecimento na minha área, é isso que eu queria, obrigado, obrigado. Porque, né, a TI serve pra quê, né, Wesley Zop? Resolver problemas que a própria TI inventou, né? Queriam solucionar problemas que não existiam, né? E temos ele aqui, que é o mais bonito do Brasil, Gabriel Asmar. Olá, olá. Hoje vou desvendar uma grande dúvida com o nosso convidado aqui, perguntando se lá na Polônia todo corredor é perigoso, porque é polônia. Em todo beco é estupro coletivo. Mas tudo bem. Vocês estão fazendo as propagandas de turismo na Polônia? Mas só porque... Eu não sei se ele teve acesso às câmeras daquele beco aquela noite. Mas... Falando em Polônia, diretamente da Cracóvia, conseguindo acordar no horário certo, Pedro Ivo! Alô! Fala, gente, beleza? E eu queria dizer que eu não passo naquele beco toda sexta-feira, às 4 da tarde, usando um biquininho, tá? Não sou eu, não vão lá. Ué, mas espera. Eu nunca vi você cobrindo tanta parte do corpo assim. A de biquininho não é ele, né? A ponderada, né, rapaz? Biquininho. E temos ele aqui, rapaz, vestido de Redman's Tale aí, Anderson Negão. Fala, Redman's Sider. Tá falando polonês essa porra já, velho. Eu gostando aqui do Douglas Ganso aí, convidando vocês aí para um belo podcast maravilhoso, domingo de manhã, final do mês, final de maio. Isso aqui vai sair no feed lá em dezembro, mas estamos felizes. Fica tranquilo, tudo tá dando certo, rapaz. Temos vários comentários aqui, várias participações, várias pessoas assistindo. Sejam bem-vindos a todos. Mas antes de começar esse episódio, antes de irmos para os nossos recadinhos, recebemos uma mensagem aqui de crítica. Põe a música de crítica, não tem, mas põe de denúncia, então. Põe de denúncia. Porra, essa música empolga. Empolga, né? Uma crítica. Revolta, porque é uma crítica. Não, exato, é uma crítica a nós. Mas uma crítica a todo o sistema que está acontecendo, e a pessoa pergunta aí a opinião de Wesley Zop, né? Ah, gosto, pode mandar. Então, Não sei se o Wesley Zopes está pronto para responder uma pergunta que envolve sociologia, matemática, astrofísica e astrologia também. Quer que eu tire a roupa para ficar pronto, é isso? Vamos ver, vai tirando durante liga a pergunta. Liga a cafeteira. Desde que começou a segunda onda de Covid em São Paulo, o governo determinou que não era mais para ter cultos religiosos. E mesmo assim, alguns lugares desobedeceram e logo começaram a aglomerar. No último domingo, Wesley Zop, numa igreja, tinha 50 pessoas. Na terça, mais 45 pessoas. No sábado, ontem, tinha mais 15. A Secretaria de Saúde mandou fechar tudo porque estavam promovendo aglomerações, mas disseram que não tinha aglomeração nenhuma. E poucas pessoas estavam presentes. E a secretaria insistindo. E no final, as pessoas querem saber, Wesley Zopes, quantos no cultinha? Primeiro eu quero criticar as pessoas que frequentam esse culto, porque ela podia ter saído desde domingo, né? Vai no de domingo? Vai embora! Já fica lá, pra ficar somando gente. Vai somando gente no cu, e aí cada vez no cu tem mais, entendeu? Tá errado. Gente. Reveza pra no cu não ter tanto, no culto. Vai não aglomerar no culto, né, Wesley? Não aglomera no culto, pô. É o básico. Quantos tinham, Wesley Zop? Deixa eu ver, quantos tinham no último culto? Porque não somou semana inteira, né? Então, baseando na média, vai, umas 85 pessoas. Ah, muito bem. Mas não é aglomerado. Tinha uma fila pro Bukake, tinha uma fila pro Gangbang. Peraí, como assim? Não, Bukake não. Desculpa. A hóstia. O cara tá no meio e os coroinhas jogando hóstia na cara dele, assim. Isso, um monte de hóstia na cara, cada um. Coroinha porque é um monte de velho, hóstia, né? Líquida, né? Mas pra você, o Sérgio me ensinou como bucaque, eu não sei se é cultural. Acaba sendo, viu? Ser polonês é outra história, né? Carol Boitila, que era polonês, ele ensinou isso aí. Muito bem! Depois aí da resposta matemática de Wesley Zop, parabéns aí. Temos uma. Vamos para os nossos recadinhos. Mas os nossos recados são de denúncia, só para entender. Ah, a busca de recados agora. Tá. São parecidas. Um acorde diferente. Recebemos. Primeiro vamos falar do recebidinho da semana. Olha quem chegou pra gente. Perdidos na Escuridão, segunda edição. Ninguém mais, ninguém menos que escreveu isso. Tiago Moretti, o careca bombado. Careca delicioso. Colocou aqui até dedicatórias, essa aqui é pra Gabriel, né? Falando aí do desejando o corpo, né? Vem com um belíssimo marca-livro pra você que é ruim de memória marcar a página que você tá. Na verdade, isso é um pedaço de lâmina de espada que ele quebrou com a pau. Caralho! Pra você não marcar o livro com a lingueta aqui e estragar a capa, tá? Só que, Thiago Moretti, não sei onde vende, você que tá aí. Faz um jabá direito, né? Onde vende? Onde vende, coloca aí pra nós, se já tá vendendo também. E o melhor do livro, né, ele só tem escrito, não vai ter foto, né? A única foto que tem pra você não ficar, perder a atenção é a foto de quem? Opa, aqui. Dele, o careca bombado, rapaz. Olha que bela foto aqui, o cara na Holanda aqui, rapaz. Sereno, né, cara? Muito bem. Vende só a última página, só? Vende, mas tem que comprar o livro inteiro. É o mesmo preço do livro inteiro. É o mesmo preço. Olha só, ele falou, eu não vendo, eu só dou. Olha só, a gente sabe bem como é isso. Então aí, ó, que belíssimo livro, queria agradecer aí, mandou um para casa. E este livro, essa edição, não essa edição, essa história, Thiago Moretti produziu um audiobook sobre ele, me corrija se estiver errado aí, Thiago Moretti, então você consegue ouvir nas principais plataformas de áudio e também aonde? No YouTube. No YouTube. Então você consegue aí ouvir. Thiago Moretti, mais alguma informação aí? Manda aí no chat. Entra na live. Caso algum professor peça um resumo, você não poderia... disponibilizar, grava um áudio resumido, né? Aí, ó, a única mensagem que ele tem, uma mensagem belíssima, uma mensagem que resume esse podcast, é amo vocês, só isso. Isso é maravilhoso. Não você que não vai ter acesso a este livro belíssimo, tipo César Teruí, que ninguém gosta. Então, não, mas quem que vai mandar pra lá? No máximo vai mandar um PDF pra lá. Mesmo se fosse vizinho do cara. Manda pro Pedro Ivo, mas não manda pro Pedro. Ele é um cuzão. E não vai receber, mas você pode fingir que as pessoas gostam de você e ouvir lá o audiobook que está super bem produzido, tá? Então, tem até no YouTube lá, dividido em capítulos, o negócio é chiquetoso. Tá? Lindo de morrer, e obrigado aí. Caroline, não, que Caroline, é o Vinícius Souza. Mas que de terça-noite é Caroline. Muito bem. E a Caroline falou aqui: nunca falei com você, mas já te amo, Thiago Moretti. Quem não ama? Que eu escutei o nome do César Teruí, me parece aqueles frango que você bota no molho para comer, sabe? Asiático. Eu já comi ele de frango assado. Não sei se... É isso que você tá falando? Não entendi, pô. Droga, agora entendi a foto que você mandou. Pergunta pro Caio Sanz, que é cozinheiro, se já comeu o César Teruí assim. O Diego Mascarinhas perguntou: o livro é sobre o quê? É uma ficção, uma história ficcional aí, com muita ciência envolvida. Ficção científica, que chama isso. Acabei de inventar esse termo aí. Não, vai pegar, hein? Vai pegar. Vai lucrar mais do que com o Putz Grilo, hein? Será? Não. Diego Mascarinhas perguntou: Perdidos da Escuridão é sobre o quê? É sobre, provavelmente, aquela vez ali que a gente embebedou Anderson Negão, rapaz. E pra sair daquele cu. Foi difícil, hein? A gente se perdeu. Aquela perdição de aquela noite. Aquele preto deixou a gente na perdição. Pela noite a gente se perdeu, hein? Usando o milho como ponto de referência, tá? Aquela milho que ele era uma plantação, né? Aquela corda de couve. Uma cultura de milho na banda esquerda da bunda ali, rapaz. Olha, tá certo. Mas não podemos deixar de fazer aquele recadinho. Essa semana, Gabriel Asbar esteve no Lobisomem Hipster. Exatamente, número 47. Falando sobre drones, falando sobre pedreiragem, falando sobre o que mais, Gabriel Asbar? Falando sobre como tratar novatos no trampo. Falando, importante. Falando sobre loucas da trufa. Muito bem, então ouça lá o Lobisomem Hipster, uma conversa sensacional com Gabriel Asbar, dois fofinhos conversando. Aliás, acredito que criamos ali ao vivo na gravação a primeira camiseta do Lobisomem Hipster. Oh, aí sim. Esperando se realizar isso aí para pedir umas 20 unidades. Fora os direitos autorais, royalties. Por um processinho que já estamos redigindo, né? Pra ficar em cima dele. Pra requerer 50% daquilo ali. Caroline Moura, é a primeira vez que eu vejo ela comentando aqui, mas já achei ela extremamente violenta e ácida nos seus comentários, coisas que eu adoro, falando: o lobisomem hipster é o laranjada que deu certo. Eu não sei o quão o meu termômetro de ofensa não conseguiu registrar. Não sei se ofendeu ou se elogiou, né? Eu não sei quem ofendeu e quem elogiou. Porque um laranjada que deu certo é contraditório. Não faz sentido, não faz. Mas tudo bem, vamos ir. Fiquei até admirado, né, de uma Carol conhecer o laranjada, assim, porque ninguém conhece, né? Nessa pandemia, as pessoas se rebaixaram muito, né? Então... Ah, é verdade. Teve gente que foi cortar pulso, teve gente que... Exato. Cada um buscou uma forma de sentir dor, né? Teve gente que matou os pais, né? Exato. Agora essa daí exagerou, hein? Nossa, laranjada é fogo. Aí, então. Pra isso aí não tem tratamento, né? Pera aí, só um minuto aqui. Doutor Jardel Leite aqui, rapaz. Não vou nem mandar, nem ler a mensagem dele, só vamos admirar a foto, tá bom, rapaz? Nem interessa o que ele falou. Muito bem, né? Gostoso mesmo e peitudo, né? Parece que tem uma pessoa. Um bombom. Parece uma pessoa deitada. Assim, ele pegou uma pessoa e fez de cachecol e ficou o peito dele, não parece? Não duvido. Mas aí, sem mais recadinhos, vamos para o nosso tema, rapaz. 30 minutos aqui falando nada com nada e nem todo mundo aguenta, cara. Nem todo mundo aguenta. Todo mundo aqui sedento pelo conhecimento que o Chorume pode passar, e você vai começar a introduzir esse tema da mesma maneira que você introduz o Gabriel Asbar em uma garota que não quer revelar seu endereço. De forma devagar e lenta, você vai descobrindo as coisas e vai falando no ouvidinho das pessoas. Qual é o tema de hoje, Gabriel Asbar? O tema de hoje é... Poderia ter dormido sem essa. Poderia ter dormido sem essa. Quantas vezes, rapaz, a gente na nossa ânsia de falar, na nossa ânsia de ensinar, na nossa ânsia de explanar sobre qualquer assunto, a gente recebe uma sapatada, uma cortada, uma tijolada, uma espadada de pálpebra na garganta, e a gente pensa, por que fui falar demais? Poderia ter dormido sem essa e agora estou com insônia pensando aí no golpe fulminante que levei, não é? Então vamos para esse episódio que promete ser aí glamuroso e causar insônias. Muito bem, Wesley Zop aí, a nossa Maitê Proença da podosfera. Não sei até onde isso é um elogio também. O que você pensou que em um momento da sua vida que você pensou poderia ter dormido sem essa ou causou, né, uma pessoa... Não dormir. Impedir que uma pessoa dormisse sem isso. Tal coisa. Não, mas eu não foi nem a questão do falar algo que daí eu fui corrigido, nada. Foi uma questão de tentar ajudar a existência, sua existência já incomodava. A minha existência, exato. O que aconteceu? Certa vez, tô na época ainda onde eu namorava. Já faz um bom tempo, né? Primeiro namoro ou segundo namoro? Segundo namoro. É, porque eu gosto de ressaltar que no primeiro namoro, Wesley Zop foi trocado por um cabeludo. Mas tudo bem, tá certo, né? Alguém, por alguém menor que o Ganso e cabeludo. Foi completamente o oposto do que o Wesley Zop. Exato, exato. Zop, muito tempo atrás, quanto Egito Antigo, como foi? Egito Antigo. Então, daí eu saí do hospital, a gente faz visita dos hospitais como palhaço de sábado à tarde, então a gente sai por volta. Fazia, bem antes da pandemia. Daí a gente sai mais ou menos umas 5 horas da tarde, eu saí do hospital, eu tava com carro porque eu ia passar pegar a Eleita de meus afetos da época, que ficava em outro hospital. Você tava com... Estava com o Indomável. Versalhes. Isso, com o Indomável. Estava lá. Eu estava ali na frente esperando ela sair, né? Beleza. Nisso, vem passa uma mulher apressada e preocupada, tipo, olhando para os lados, preocupada. Eu olhei e reconheci. Ela é a vizinha de uma amiga nossa, que é a Duda. É vizinha da Duda. Daí eu olhei e falei... Viu? Vizinha de baixo ou de cima? Vizinha de baixo ou de cima? Vizinha, não sei exatamente. A rua lá é bem inclinada, não é nem prédio. Vizinha de baixo? Ah, é. A rua lá é tão inclinada, né, Rafael? Parece um prédio. A rua é tão inclinada que se você estiver subindo, esticar o braço, você pega uma pedra no chão. É. Você tem ideia. Então, vizinha dela, vizinha nessa tobogã onde ela mora aí. E daí eu falei, viu, você não é a vizinha da Duda? Daí ela olhou, ela sou eu, você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Eu falei, posso, o que você precisa, né? Perdi meu pacotinho de cocaína. Perdi meu pacotinho. Perdeu o pacote vazio. Não cheirei não, eu perdi. Perdi o pacote vazio, então. Daí ela chegou e falou assim, não, me leva pra casa, me leva pra algum lugar, me leva pra longe daqui. Né? Eu falei, me leva para as estrelas, me dá tesão, me deita no chão e me faz mulher. Na avenida, isso, né? Na avenida. Aí a pessoa que tem tesão, naquele momento que ela quiser. O tesão é o sexo em público e perigoso, é isso. Exato, daí. Às vezes é essa pegada. E daí eu falei, não, vamos só esperar a Bruna sair, a gente já te leva, né? Ela, não, tem que ser agora, deixa ela pra trás. Eu falei, não. Espera. Se ela sair, ela não vai deixar você me comer de quatro aqui na praça. vamos agora. Daí eu falei, não, pode ser, espera um pouco, uns 15 minutos ela já sai. Não, se não é pra ajudar agora, então é melhor não ajudar. Então, o que se... oferece? Não, começou a me dar bronca, né, porque eu ofereci ajuda. Daí nisso, Nikki vira um camburão e vê ela. E daí os caras do camburão descem e falam, ah, ela tá ali, o que que ela fez? Pegou e entrou no Indomável. Na hora que viu o policial vindo. Camburão da polícia. O camburão da polícia. Daí vieram os policiais, né, pra pegar ela. E ela, não, eu tô com ele. Daí já pega, revista ela. Você tá ela dentro do carro? Não, balançando. Conheço, não. Ela quicando ali. Não. Nossa, eu não sei o que essa mulher veio fazer aqui. É. Mal tô ouvindo músicas. Cara, o policial, revista o carro, revista eu. Pergunta, pra onde vocês estavam fugindo? Bom, o que vocês estavam fazendo até agora? Eu falei, pô, eu tava de palhaço ainda. É o pior tipo. Palhaço mata policial. Todo mundo. A morte de palhaço é de matador de policial, pô. E daí nisso vem a Bruna. Ah, o que que tá acontecendo? Não, é porque ele tava fugindo com essa mulher. E não... Eu falei, não tava fugindo como ninguém. Daí, pô, e puta trampo, nem para. De novo, Wesley, você fugindo com desconhecida. Para de fugir, não. Uma vizinha. Para de fugir com essa mulher. Daí preenche depoimento, pega depoimento da Bruna, da onde que ela me conhece, não sei que tal. Pega depoimento dela e por que que eu fui ajudar ela. E, cara, puta... trampo, bicho. E a polícia assim, como assim você tá ajudando uma pessoa desconhecida do nada na rua? Não é desconhecida, ela é vizinha de uma amiga minha, e pá. Não, mas espera aí, mas você viu que ela tava fugindo? Não, não. Você oferece, você oferece ajuda para as pessoas do nada. Esse é o seu tipo. Daí eu... Cara, um puta trabalho. E ela falando: não, não, eu tô com eles dois. Eu tô com eles dois. Eu falei, pô, ela tá passando aqui. Eu, por acaso, vi ela, reconheci. Não. Mas por que você quer ajudar uma foragida? Eu não sabia que ela tava foragida. Cara, bicho. Puta trampo, cara. Daí, eu tive que ir pra delegacia, a Bruna teve que ir embora com o pai dela. E diga uma coisa, por que ela tava foragida? Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que foi porque ela atacou o marido dela com uma faca, eu não sei, né? Mano, o Zop explicando pro policial, mas Zop, você pode, por favor, guardar o seu pinto enquanto você fala comigo? Pô, ele tá eu não consigo guardar o meu pinto, porque eu tô nervoso, eu fico excitado. Você não entendeu? Ela tá com o marido com uma faca, ela é casada! Isso me dá tesão, policial! Você não me entende! Eu já comi sua mulher casada semana passada, seu policial. Filha, essa louca. Eu fui na casa da sua filha. Não, quem dera fosse aquele policial, gente boa. Mas é isso, cara. Eu podia ter dormido sem. Se eu deixasse essa mulher passar, como todo mundo faria, né? Uma como drogada. Qualquer pessoa bastante. Faria. Não, mas não, a besta tem que chamar. Não, quer ajuda, quer que leve. Eu sei qual foi o seu problema, Wesley Zop. Eu sei qual foi o seu problema. Obrigado, ainda bem que eu tenho advogado aqui, antes que vocês comecem a me acusar. Não é nem sua vontade de ajudar o próximo que sobressaia todos os seus sentimentos. Não, acho que não é isso mesmo. Não é a sua vontade fulminante de comer uma casada louca, né? É casada louca. Acredito que não. E também é um sentimento que aflora, né? Mas não foi isso. O seu sentimento aflorador nessa história... Foi que você tava há 3 minutos sem conversar com ninguém, às vezes. Você precisava de uma free talk. Você precisava dar uma conversada com alguém. Cara, e aí, uma pessoa sozinha. Ah, eu não tô sozinho no mundo! Preciso conversar, e foi lá virar melhor amigo da drogadona que quase matou o marido, ou que se matou. Então, eu acho que foi isso. É. Essa foi sua situação. Você não podia ter dormido sem essa, podia ter dormido no carro sem essa. É isso, cara. Precisava falar com a mulher com a camiseta toda ensanguentada, o nariz cheio de farinha, né? Ah, me tira uma, às vezes. Uma faca na pálpebra ali. Às vezes ela fez aquelas artes tie-dye na camiseta, eu não sou por dentro da hora. É verdade. Mas aí não precisava ter dormido com essa, né, Zop? Funciona os dois títulos, né? Não precisava ter dormido com essa e podia ter dormido sem essa também. Por poder ter dormido sem essa, eu não precisava ter dormido com essa. Os Zop, você precisa de ajuda? Ela precisa, segura essa faca aqui e troca de roupa comigo. Claro. Gincana, eu gosto de gincana. Tá, tira a roupa. Gosto de desafio. Segura essa orelha. Ok, segura. O Zop tira foto com a orelha, né? Porque é sarrista, né? Tira foto. Né? Não tô ouvindo nada. Muito bem. Mas é isso, cara. Mas podia ter dormido sem essa mesmo, as dois Zop. Puta trampo, tá respondendo por assassinato aí. A mulher tá em liberdade e você, claramente, eu que tenho que responder. Tá na prisão, né? A prisão onde o marido dela tá preso também, né? Vale não, só o marido dela é policial, né? O marido é policial. E você, Gabriel Asmar, o que trouxe aí de felicidade, de alegria, de multilaser pra gente? Sinônimo de alegria, hein? Multilaser. Sinônimo de poder dormir sem essa. Alegria nas pernas. Cara, foi uma situação que aconteceu ali dentro do hospital, numa visita. E... foi no dia que eu tava esperando lá na frente? Só fala isso. Eu foi acho no mesmo foi. Dia? Acho que foi. Gabriel levou uma facada. Tá louco, esfaqueou e saiu correndo, cara. Mas aí, o que que acontece? Estava eu e minha dupla da visita era André Retalho, gravou com a gente aí um episódio. De velhas. Acho que é História de Velhas, História de Velhas. Eu tenho uma lembrança de alguma coisa assim. Isso. Se não me engano, episódio 48. Nossa, foi tempo. Caralho! É, foi no estúdio que tinha infiltração e a gente só não morreu porque, não sei, a gente não morreu. Eu nem precisava usar sutiã naquela época. É verdade. E, cara, a gente entrou num quarto, tava o pai internado e tinha três filhos lá no horário de visita. Aí um filho morava no sul, o outro morava na Itália e um outro morava em Americana. No, em todos esses lugares do sul. No sul de Americana, no sul da Itália. Sim. Gostavam do frio. É. Tudo na grande Americana ali. Sim. O sul da Itália no sul de Americano, o sul do sul do Brasil no sul de Americano e o sul de Americano no sul de Americano. Exato. Todo mundo acha que geografia é um negócio fácil de ensinar, mas não é, pô. Não é. É diferente. A cartografia é diferente. Quando a gente trata com gente ignorante é bem difícil. Exato. É verdade. Eu tava conversando ali, não sei o que, e daí o pai tinha tido algum piripaque ali e precisava de alguém para ficar com ele no hospital. Ele não ia poder ficar sozinho, tinha que ter um acompanhante. Agora você imagina, o cara saiu lá do sul, outro estado, e veio aqui visitar o pai e revezar de acompanhante. Sim. O outro saiu de outro país, cruzou o oceano para ficar ali de visitante, de acompanhante. Muito bem. E daí o terceiro, cara, que morava na mesma cidade, a gente conversou... No sul de Americana, não no centro. Às vezes o pai morava no norte, ele no sul. Exato. Bem distante. Não, às vezes os dois moravam no sul, mas um mais ao sul que o outro. Sim. E aí, para aquele que não mora tanto no sul, é norte, tipo, que mora no sul. É verdade. Às vezes um era mais ao leste e outro mais ao oeste. Não sei. Exato. Às vezes era. Não tinha um caminho de ônibus fácil, pô. Às vezes é isso. Nunca tem. E no corre-corre do dia a dia, você pouco conhece os vizinhos. Se tivesse um caminho de ônibus fácil, ninguém comprava carro, porra. Exato. É verdade. É a marca dos carros, todo mundo sabe. Sei lá, na Polônia, os ônibus têm ônibus. Vamos ver se o cara tem um carro. Não tem nada. Não tenho carro, não, velho. Nunca pudesse comprar, mas tudo bem, né? Desculpa. E daí, cara, a gente falando, daí o cara falou, não, eu deixei, eu sou... O cara que morava na Itália ali falou, não, eu sou chefe no restaurante, pô, me afastei lá pra vir aqui, não sei o que e tal, tamo aqui há um mês já e tal, não sei o que. E o outro cara largou uma empresa pra ir lá. E o terceiro filho da puta começou... Desempregado? Não sei, mas daí ele falando assim... Não, eu mas passo a vida inteira mostrando meu pau pro gorila no zoológico. E aí, cara? E aí? Quem vai fazer esse serviço? Quem vai fazer esse serviço? O sacrifício que eu tô fazendo aqui, ninguém quer falar. É, eu fico imitando a ariranha do lado da jaula dela. Aqui o meu pau tá dentro da calça. E aí, esse sacrifício que eu tô fazendo? E tem foto de gorila aqui. É a sociedade que tá perdida, né, cara? Mas daí o cara começou a chorar as pitangas. Ele, não, que porra, é difícil. A gente tem que sair da rotina pra ajudar, pra cuidar. Tem que ficar revezando aqui no hospital, não sei o quê. Mas tipo assim... Literalmente reclamando de estar ali ajudando, entendeu? Sim. Ah, cara. E eu já. Esse negócio de cuidar do meu pai, né? O cara. Nossa, que bosta. Não podia estar morto esse velho. E ele ficou consciente, escutando ali. Vai fazendo uma pesadinha. O que você está falando? Criatura ingrata se, com cinco letras, se, né? Filho, ah, tá aqui, filho. E se ele assistindo, meu cara, eu tá nasa, documento da onde vou arriscar o seu nome com 10 letras. Aqui, ó, pensamento. Beleza. Tudo dava certo, Lio. E, cara, aí o retalho olhou assim e falou assim, pra mim, né, tipo, não, mas... Não fica assim, não sei o que, tipo, tentando animar. Só que daí eu já tava tão revoltado com o cara falando aquele monte de asneira que eu comecei a dar uma puta bronca nele, bicho, no quarto. Eu falei assim, não, porra, mas realmente, né, a pessoa cria você a vida inteira. Ficou lá, palestrinha, olha o palestrinha. Fez o sacrifício de comer tua mãe. Uma foto da tua mãe na palestrinha aqui. Puta baranga, puta baranga. 2 minutos de sofrimento, caralho. Os outros dois irmãos é com mulher gata. Agora você, filho dessa baranga, puta sacrifício. Olha essa interesseira que era tua mãe aqui, pô. Mas daí, cara, mas descia a palestrinha mesmo em cima do slide, slide. Maquete. O pai jogando uma bola de futebol americano pro filho. Né? Aquele livro que sobe a pop-up. Livros assinados por Thiago Moretti. Isso. Você abre e vem um cotovelo e bate no cu do cara. Tomando cocô. Aí, cara, mas dei a palestrinha e no final, como bom palhaço, né? Deu aquele segundo de silêncio ali. Tô zoando! Tô brincando, não sei o quê. Aí... Mano, seu pai é montagem. É, tem mais é que não visitar a velha porque tá na beira da morte mesmo. Perigoso, nem ser seu pai, aquela mãe dele dá pra todo mundo no bairro. Sua mãe era vagabunda. Outra foi palestra. Olha as fotos da mãe dele entrando pra várias pessoas no bairro. No sul da Sicília, né? Olha aqui. O menino jogando um pênis de borracha. Como se fosse uma bola de futebol americano e caindo na buceta da mãe dele. Sim. Chuá. Não fazia nem chuá mais, porque não tinha prego. Chegava a engasgar, Se peidasse, fazia. Nem fazia barulho. Mas ok. Outra palestra. Okay. Aí dei aquela aliviada, né? Não sei o que, aí. Os irmãos deram risada dele, não sei o que e tal, saí do quarto, mas daí você via que o cara ficou ali, né? Ficou ali, levou aquela... Você deu o golpe fantasma de Fênix nele. Isso, levou aquele esfrega, né, cara? Levou aquele esfrega. E daí, quando a gente saiu do quarto, o retalho falou assim, cara, foi a bronca mais bendada que eu vi. Esse cara podia ter dormido sem essa. Só que foi bem dada, mas com a sutileza de falar, era brincadeira. Anjos da alegria! Essa é a nossa visita! Somos anjos. Mas o bicho com olhar aqui! Exato! E guardando o projetor, né? Mais uma vez a escola Kung Fu de Fernando Montenegro aí, mostrando o que ensina, né? O golpe fantasma de Fênix, cara. É, rapaz. Pô, até hoje ele chora, mano. Até hoje ele chora. Na verdade, como foi uma enrabada, foi o golpe fantasma de Pênix. É de Fênix, só que sem um H ali, né? Pega fogo, beleza. Muito bem, Gabriel Osmar. Então você causou aí, até hoje o cara tá no meio de sono, até hoje. Com certeza. Ele vai deitar no travesseirinho da NASA dele. Na verdade, o pai teve alta no dia seguinte e ele que ficou internado, né? Sozinho, né? Porque ninguém ia parar a vida pra ajudar ele, pelo menos. Que isso. Um bosta que mostra pênis para gorilas no zoológico. E quem ainda mais um bosta que mora no norte do sul de americano. Alguns chamam de centro, né? Mas pode ser norte do sul. Muito bem. E você, Anderson Negão? Trouxe alguma coisa aí? Além não, desse chapéu claro. Ridículo? Além de desgosto? Ah, não. Isso, aí não. Rapaz, eu preciso continuar a história que comecei semana passada. Tem mais uma coisa. A história é eterna, né? É igual o filme do Van Damme, pô. Tem que explicar pro Anderson que não é história eterna, é storytelling. Porra. Continue, por favor, então. Mas enfim. Não. Olha. Mas antes, faz uma recapitulação, porque foi uma história que você demorou exato. 40 minutos. Né? Rapaz, vou fazer um resumo rápido. Que... Negão, ele já fica logado, né, durante a semana. Assim. A história foi achando que não acabou o episódio. Aí quando gente, vai chegar perto da gravação, para ele... Para de esconder, gente. Quando vai chegar perto da gravação, ele dorme e atrasa. O Negão que fez o roteiro da história sem fim lá, cara. Até hoje tá fazendo. Tem tramela nessa história? Como é que é? Não tem. Só tem pneu furado. Tem tramóia, pneu furados. É. E alguma coisa que tem a ver com o tema, espero também. Não. Ah, isso aqui é demais, né, cara? Não, porra. Não, tem. No final vai vir o plot twist. Vocês vão falar, essa história não tem nada a ver com o tema. Isso, cara. Pra segurar o dinheiro. Essa história não tem nada a ver com o tema, mas depois no final vocês vão falar, putz, tem mesmo. Tem muito a ver com mesmo. Tá é bom. Isso aí. Olha só. Só um minuto, foi... Anderson, eu tenho uma atuação de Eloy Carlos Santa Rosa. E não é nem por esses míseros R$5 que esse filho da puta tá doando, não. Poderia doar mais, mas ele veio aqui. Mas o. Nem vou ler o comentário dele, só vou aí dar uns parabéns, porque ele casou, rapaz! Parabéns, pô! É tão filha da puta que casou durante a pandemia pra não gastar com festa, mandou um link, falou: assiste aí o casamento. Porra, a parte mais link... chata do casamento não. É o casamento, ele quer que eu assista. Não, e mandar foto durante o link pra falar, pra provar que tá assistindo. Ah, puta que pariu. Então, parabéns aí, Eloy. Tô esperando o iFood do buffet, né? Tô esperando os canapézinhos. Se não quiser mandar o iFood, pode mandar a minha parte em dinheiro mesmo. Não, pra mim manda comida, rapaz. Porque é chato, né? Esse negócio de mandar em dinheiro, né? É 2021, né? Stream de jantar dançante. É uma moda aí. Exato, né? Mas tá, não assisti porra nenhuma do seu casamento, viu, Eloy? Fica sabendo. Eu assisti. Mas parabéns aí. Assistiu porra nenhuma, Zó, porque você é mentiroso. Você sabe que eu assisti. Você é mentiroso. Você não assistiu, não. Não assistiu porra nenhuma. Fala um momento marcante, então. Na porra, no casamento, na igreja. Ah, como é mentiroso, tá vendo? Aí, ó, eu pelo menos falo a verdade aí, ó. Eu assisti essa, cara. Não assisti um pouco ali. Quem não, acha assisti. Que o Zop... Vamos por eleição. Quem acha que o Zop assistiu aí? Alguém acha? Não assisti. Eu acho que sim. sai daqui, rapaz. Vai, Anderson Negão. Então continue aí. Na semana passada. Na semana passada, uma música tensa. Na semana passada, Anderson Negão furou o pneu do carro. Exato. E aí não sabia o que fazer, porque o pneu step é uma rodinha de carriola. É verdade. E aí, Anderson Negão? É isso. Na segunda, eu tive que ir pro borracheiro. Por coincidência, era meu aniversário. Então era meu dia de folga. Então era meu dia de folga. Senão, não ia dar pra ir no borracheiro. Olha só como a vida se encaixa. Peraí, na onde você trabalha, você folga no seu aniversário? Folga. Puta que pariu! Que isso, cara? Não, mas peraí. Vaga lá? Não, folga no aniversário. O cara trabalha home office faz um ano e meio. Ele folga no aniversário, ele não ligou o computador, é isso, sua prova? É isso. Não, ele ligou o computador do LOLzinho, essa foi a prova. É o mesmo computador. Parou de trabalhar, já entra no LOLzinho, às vezes. Não dá tempo de parar. Às vezes até um pouco antes. Às vezes nem trabalha, vai. Às vezes ele trabalha, é isso. Mas tá. Às vezes ele trabalha no LOLzinho. Tava na folguinha ali, 24 de maio. Exato, aí era meu aniversário, fui lá no borracheiro. Ele fez os procedimentos lá, trocou o pneu, mostrou o cofre. Passou o pênis na sua cara. Deu um beijo de língua. Deu... Não, borracheiro. Cala a boca, Anderson Negro, que tem uma doação de R$50 aqui de Anderson. Rapaz. Isso que é história. Atrás de investimentos, rapaz. Obrigado, Emerson. Obrigado. Mas tá, e aí, continua. Foi certo. Lá. Transou que nem louco com o borracheiro. Eu acho que isso não era necessário, né? Procedimento comum. Enfim, rolou o que tive que rolar. O Anderson Negão chegou pro borracheiro, você gosta de um redondo preto? Você não... Mas todo mês troca pneu, cara. Não entendo isso, velho. Você gosta de um redondinho bem pretinho. Isso já mostrando o cu, né? Isso já mostrando o cu ali. Mas tá, trocou o pneu. É. Trocou o pneu, colocou o pneu o certo agora, tirou a rodinha de bicicleta, que era o step ali. Paguei R$20 pra ele e fui embora. Como eu falei pra vocês, era meu aniversário. Então eu já fui direto lá na Sodier, comprei um bolo de alpino branco. Um bolo bem gostoso. Coisa que não existe, né? Alpino branco. Lá existe. Não. Um pino branco. Era temático de boliche. Achei que era de cocaína esse pino branco. Não. Tem a foto do pino no bolo. É o derivado da mandita, o alpino branco. Ah, comprou lá um bolo de chocolate branco que te venderam por nome de Alpino Branco, cobrando R$50 a mais, tá? Exato. Mas o Negão tem dinheiro, cara. Ele não tem. Nesse mesmo dia eu conversei com uma nutricionista, né? Vamos começar uma dieta aí na próxima segunda, lógico. Você pegou um bolo para diabéticos, né? Sim. Nem fodendo, eu não sou doente. Você está doente, mas tudo bem, vai. Porra de bolo para diabéticos. Mas tá em negação também, né? É a negação, né? A hora da negação. Mas e aí? Aí ela falou, você come muito mal, tá tudo errado, vamos fazer tudo certo agora. Aí beleza, segunda-feira vamos começar... Ela tava falando da alimentação? Exato. Falou, tá tudo errado, comer na hora errada, coisas erradas. Tem a ver com a história, nutricionista? Porque você parou lá no bolo. Não, é porque foi tudo... Você levou o bolo pra nutricionista. Não, o Negão respondendo com o bolo na boca. Não, é o seguinte... Qual é a alimentação? Mas eu vou explicar. O bolo da nutricionista. Eu tô tomando café da manhã agora, com o bolo da sobrinha aqui. Eu vou explicar. Eu encomendei o bolo de manhã. Comeu até o papelão do bolo. Fui lá e encomendei o bolo. Você encomendou o bolo, ele ia ficar pronto à tarde. Aí durante esse temporada aí, eu passei na nutricionista. Ah, tá. É isso. Acho que eu acelerei muito a história, né? Mas enfim, Foi isso mesmo. Sai da nutricionista. Falou que você é um merda, que você deveria morrer. Seria mais fácil você morrer do que emagrecer. Mas é muito mais fácil, concorda? A nutricionista bateu na cabeça na parede. Pra qualquer um. É verdade. Aí beleza, peguei o bolo, depois fui pro mercado comprar um pão com carne, essas coisas de festinha, uns salgados, refrigerante, não é zero não, tá? Não vem com essas boiolas. Tudo bem, gente. Nem esperava. Eu também, depois do bolo não espero mais nada. Aí a gente foi comprar as velas, minha mãe falou, nossa, que vela cara. Aí eu falei, Vamos economizar na vela. Vamos economizar na vela. Em vez de comprar duas de 32, vamos comprar um ponto de interrogação que é metade do preço. E vai servir por vários anos. Aí. Dicas de economia aqui, ó. Economizou aí, cinco você economizou. Mas ele ganhou duas interrogação, né? Exato. Não, pô. Negão procurando as velas, mas só tem do 0 ao 9, não tem 32 aqui no Tóquio. Também mãe. Devia ter, também acho que devia ter. Ai. Pô, do 0 ao 9? É, sou criança agora. E aí? Enfim, voltamos pra casa, comemos os salgados, cantou parabéns, o bolo. Ah, tal. Coisa bonita de Deus. Comemos, deu primeiro pedaço pro filhote, claro. Você foi filha da puta igual o Eloy fez essa festa via YouTube? Porque eu não fui convidado pra essa caralho. Nem fodendo. Nem fodendo. Só convidou os amigos, então, filha não, da puta. Não, na verdade então, eu não convidei ninguém. Mesmo. É, só tava o pessoal de casa aqui mesmo. Só, e o garoto vaca. O garoto vaca no canto. E o borracheiro, né? E o borracheiro. O borracheiro é nutricionista, né? É nutricionista. Pra ver se tava comendo o bolo certo, pô. É, agora vem o plot twist da história. Ah, porque sim. Porque eu poderia ter dormido sem essa, porque se não fosse meu aniversário, eu teria dormido sem essa. Foi filosófico, é verdade, é verdade. É. Se não fosse aniversário dele, ele não teria ido na nutricionista, eu acho. Não teria feito nada por disso. Não, porque o dia acho que o bolo, salgadinho e refrigerante é o que você come todos os dias. Eu acho que a única diferença é o nutricionista aí na história. Teria, é verdade, mas Lesob, não teria dormido sem essa aí, cara. É verdade, obrigado a concordar. Tá certo. Ah, inclusive, hoje tomou aí uma fantaúva de café da manhã. Né? Eu não duvido. Coca-Cola. Exame de sangue do negão, cara, ó, você tá com tipo sanguíneo MMs aqui, cara. Indefinido. Açúcar de confeiteiro. Ele pra óleo de motor, rapaz. Isso é interrogação, agora entendi. Sabe quando o motor precisa daquele óleo mais grosso pra 10 mil quilômetros? É o sangue do negão que os caras usam. Pra aguentar mais um ano. Pra você não precisar retificar o motor, rapaz. Vai refinando o sangue dele. Mas, ok, podia ter terminado. Ah, eu lembro daquela crítica. Eu lembro daquela crítica que o Chorume sofreu, que a gente chama um retardado aí, só pra tirar sarro dele. Não, essa foi a melhor crítica de hater do Chorume, porque eles zoaram o negão, não nós. É, então, eu acho que, na verdade, o retardado veio pra zoar a gente. É, exato. Que pariu, viu? Mas tá bom. Mas, tá... Belo plot twist, ainda mais pegando a história da semana passada, a continuação. Eu acho que ele tava pensando, você é um talento não reconhecido aí. É um talento ímpar. Ninguém reconhece o seu talento, ninguém. É. Ninguém mesmo, tá todo mundo te achou mesmo. Não, mas nem nós. Ninguém mesmo, nenhuma pessoa. Talvez o borracheiro. Se um dia você ganhar algum prêmio... Não é esse talento. Se um dia você ganhar algum prêmio, você não vai ter ninguém a agradecer, falando, ó, só essa pessoa acreditou em mim, porque ninguém acredita. Não perca tempo agradecendo ninguém do Chorume, que vai ser mentira. Não, ninguém na vida, não vem falar minha mãe acreditou, todo mundo te achou bosta, viu? A sua mãe, tanto quanto a nutricionista, vive batendo a cabeça na parede de arrependimento. Mas parabéns aí, poderíamos todos ter dormido sem ela. Tá vendo? Isso é plot twist. Realmente tem a ver. Você falou. Tem a ver. E você, Pedro Ivo? O Ivo Holanda da Polônia, rapaz. Vamos lá. Então, parada foi assim, né, cara? Eu, antes de fazer o ensino técnico, eu trampava de final de semana de garçom. E aí, aquela usava parada... Usava gravatinha, né? Borboleta? Não, não, usava avental. Eu não sei por que não podia usar calça, mas eu acho que era do local. Muito calor. 14 anos, né? Você não pergunta muita coisa. É, cara. Mas se você usasse a gravatinha borboleta, ia parecer um ursinho, rapaz. Eu ia te abraçar. Só, gravata borboleta e munhequeira só, tipo um Gogoboy. Aí, né, beleza, fui. Essa foi uma das primeiras semanas que estava trabalhando, estava aprendendo ainda, e porra, trampar de garçom é foda. Tem que aprender também, né? Não muito, cara. Trabalho de alta qualificação técnica. Não, mas é que o curso técnico dele foi de garçonaria. Então ele teve que fazer o estágio ali. Eu quero falar assim, eu tava na NASA aprendendo a montar motor de foguete, alguma não, coisa. Na NASA você vai fazer travesseiro, não vai fazer motor de foguete. Você vai estudar brasileiro na NASA, todo mundo sabe. Mas os travesseiros da NASA, Wesley Zop, são feitos por motores de foguete, rapaz. Aí você é errado. Não, pera, isso eu não sabia. Então, por isso que é da NASA, cara. Senão era só travesseiro. Ah, porra. Isso que é caro também. Aí, cara, numa dessas, eu tava numa das primeiras noites trampando, e aquela loucura, né, cara? Porra, casa cheia, e você vai pra um lado... Tem que acertar vai o pedido, né? Nossa, cara, copo aí você vai... copo sem gelo. É foda, é foda. Em volta tem qual prato que eu guspo? Tem que estar ali preparado, né, velho? E aí atendendo, né, nessa correria do caralho aí. E tem aquela mesa, né, cara? Aquela mesa que tá, tipo, o cara já chega e fala assim, ah, junta umas três mesas aí. Não tem lugar pra sentar, o filho da puta tá vendo, ele quer lá, junta umas três mesas. Aí ele trouxe a sogra, trouxe papagaio, galinha, gato, trouxe todo mundo naquela porra lá. E vai nós, e para tudo, e limpa a mesa, e junta as mesas, e não sei o quê. E senta a família inteira do cara. Você tá falando de um jeito, mas também não é um trampo difícil de juntar uma mesa. A mesa. Você tá super valorizando aí, velho. Não, é que no jeito que ele tá falando, a mesa era chumbada no chão. Né? Ele teve que construir as mesas, pelo jeito. Olha isso, deu alvenaria as mesas. Eu tenho que honrar o depósito feito aí pela... Tudo bem. Pelo lugar... Então, aí beleza, né? Os caras sentou lá, não sei o que, começa a pedir. E essa mesa, os caras bebendo pra caralho, não sei o que. E esse tiozão da família, que era o cara da família, ele começou a beber pra caralho. E ele começa com aquelas piadas de tiozão e da risada e não sei o que. Já tá crescendo pelo no pinto, garçom. Não, passando a mão no saco mesmo. Assim, caramba, mas assim, que isso, né, cara? É. Calma, meu. A linguiça tá vindo, mas não é essa. Né? Aí, cara, puta merda, eu nervoso, né, cara, porra, correria, nadando pro lado, pro outro lá, chegou na vez de servir esse cara, ele pegou assim, traz o menu aí pra mim, aí aquela barulheira, porra, música tocando, não conseguia ouvir o que ele tava falando, aí ele falou era assim... Era bloquinho ou aqui já era tablet? Era aquele, não, bloquinho, faz tempo já era bloquinho, e porra, aquela letra de médico chinês, cara, que você não lembra nem o que você escreveu depois de um minuto e pouco... Aí, e a caligrafia dos médicos chineses são as melhores do mundo, mas o pessoal não entende que é chinês. Não, mas tem que mandar para o farmacêutico chinês. No Brasil não tem nada a ver. É o requerimento. Aí, cara, eu cheguei nessa mesa, esse filho da puta pegou o menu, ele falou assim, porra, fora você tem o que para comer? Tem batata frita, tem calabresa, tem o cara... É só rachar o bicho, cara. Eu nem me toquei, velho. Filho da puta, me passou a perna lá. Ah, fora tu tem o que pra comer? Eu comecei a recitar todo o cardápio, tá ligado? E esse nem bicho, eu cara... também, mas tem batata, tem linguiça, né? Eu vou de brinde. O meu é mais barato, que é só 10% do preço. E esse desgraçado me zoou a noite toda, saiu, ainda não deixou uma gorjeta, cara. Puta merda, velho. Eu podia ter dormido sem essa, cara. Lazarinho. Ou ele podia ter dormido sem aquela pochada de rola que você deu na caipirinha dele. É caipizop, tá no menu aí. Mas Pedro, mano. Ivo, eu achava que não ia ter nada pior do que o negão aqui. Foram meses de preparação. A história do negão agora cresceu, rapaz. É um gênio. Porque eu achei que ele ia ter humilhado, cara. O cara tem te humilhado, ele só falou que ia cometer o Cooper. Isso que a gente tá falando há duas horas aqui. Ele nem falou que ia comer o Cooper. Ele falou, fora ele. O que ele tinha pra comer? Nem quis comer ele. Porra, Pedro, parabéns. Mas, na verdade, Pedro, ele não quis. Não quis, ele nem quis me comer ainda depois. Cara. Aí sim, ele quis uma batatinha, cara. Podia ter dormido sem essa. Ele quis aquela batatinha, não foi nem a frita, foi aquela em conserva. Não, assim. a crua que tava lá sendo jogada fora. E uma rola da batata ali no meio da mesa. Aquela salpicada de pelo de saco. Gosta disso, Pedro? Gosta disso? Ele, não, eu prefiro frita, né? Geladinha, né, caramba? O Pedro lento, né? Não entendi. É 14 anos, é tudo lento. O cara olhando pro Pedro. As bichas dizem o quê, Pedro? Dele, o quê? Bicha! Eu não sei se era a cor do esmalte que eu tava no dia. Esse cara encarnou filha da puta. Ou talvez a sombra, né? Que tava maquiada. A sombra borrada, chorada. O cara falar que ia comer o cu dele, né? E não ia comer. Que não ia, né, pô? Mas parabéns aí, Pedro. Você acaba de garimpar o seu status do 98% do Wesley. Conseguiu. Yes! Meses de preparação. Eu gosto que ele sugeriu a pauta passada e ele não veio. Ele sugeriu esse tema e entendi. Entendi. Coincidência. Tem mais defesas que pelo jeito conhece Pedro Ivo, falou, Clebão, vamos fazer aquele telecurso para ele não trazer mais vergonha, cara. Isso que é amigo, né, cara? Sente a vergonha pelo amigo. Exato. Ele que me mostrou o churume, esse desgraçado. O Henrique? É. Parabéns aí, Henricão. Aí... Mandou bem. Manda o link, manda o link pra ele. O churume e... Ou seja, filha da puta, hein, Henrique? É culpa dele. E Pedro Ivo aí, então está aqui aí. Porra, Henrique! Nem negão vestido de baconzito da Cuscuz Clã ali, rapaz. Mas, ó, vocês. A gente podia ter dormido sem essa. Vocês estavam falando de norte, sul, sul do sul, sul do sul do sul aí, rapaz. É verdade. Eu lembrei um detalhe da minha vida aí que eu poderia ter dormido sem essa palestra que eu fui assistir. Um parêntese, uma historinha rápida aí, porque pelo jeito nem Pedro nem Anderson vão ter coisas para contar no segundo bloco. Então... Não, mas então conta tranquilo a sua. Demora, rende o bloco. Antes da pandemia, né? Bem antes, tá? Morava lá na outra casa ainda, aquela que enchia, mas... Ah, sim. Tinha próximo ali a minha residência vários espetinhos, né? Ah, verdade. Lugares que vendem espetinho. E é um tipo de churrasco que eu sou muito fã, né? Fã. Oi. Você falou dos espetinhos, eu lembrei do... do negócio que eu vi essa semana. Só... Vou uma falar, leitura amor. De banners e... Ah, olha a música de leitura de banner aí. Mas eu vi um... Pera aí, só um minuto. Leitura de banners. Esses dias eu tava lá indo numa obra em Nova Odessa, e daí eu vi um carrinho de espetinho num cara que é escrito... Espretinho. É, vitiligo, né? E daí você não sabe se o cara que vende é pretinho ou se ele entrega uns carvãozinhos. Fica na dúvida. É o nome do gato que passava ali. Né? Agora ele era o ex-pretinho, agora é a carne do espeto. E aí, né, nessa minha minha sommelieraria de espetinhos, fui lá num espetinho, né? Infelizmente. Na época você também fazia espetinho com seu pai. Não, já era bem depois. Já tinha acabado? Já tinha acabado. E aí, fui lá comer um espetinho, e infelizmente só tinha eu no recinto. Tá? Acontece. Por quê? Mas por que, infelizmente? Porque daí o cara que faz o espetinho quer conversar comigo. E eu não sou o Wesley Zob, um necessitado de conversa com desconhecidos. Só queria comer meu espetinho e sair fora. Tomar uma caçulinha de abacaxi bem gelada, por aí vai. Tá? E aí o cara vem perguntar qual a sua profissão, né? Eu falo, sou professor de geografia, né? Aí, não, sou professor, né? Ah, do quê? De geografia. Ele, eu adoro geografia. Então, você entende de geografia? É louco, né? Eu não disse isso. Eu disse que era professor. Cada humildade, né? Já pensa, não, eu sou mais foda daqui, pô. Você não geografita aqui, pô. É, não, vai tá um pouco. Cuspiu no chão, pôs um canal. Oi, Gabriel. Cuspiu no chão, pôs um fiapo de metal e transformou numa bússola. É, né, tirou da mesa ali, né, com estilete ali. Uma limalha. Exato. E daí já colocou a mesa na conta. Mediu, né? Na pálpebra aqui, ó. E aí o cara falou, então você entende de geografia? Eu falei, arranho um pouco, né? Não, porque a geografia é muito bonita e inexplicável, né? Eu falei, começou errado. É filosófico. É uma coisa que eu não posso falar para os diretores da escola, senão eles me despedem. Eu só falo, não é muito bonito, né? O inexplicável. Não. Não pode falar que é inexplicável. É um jeito bonito de falar de planícies, né? Mas... É realmente muito bonito. Não, mas tem umas coisas que não dá para explicar, né? Dele igual o Rio São Francisco. Eu falei, é um rio, né? Porque esse nome, né, porra? Não consigo explicar o que é um rio, né? Mas tudo bem. Ele falou. É rio ou é um santo? E aí? Não dá pra explicar. Como que um santo vira rio, porra? Como? Inexplicável! Se você viu o Santa Blasfêmia. Por que não chamam de Chico, Rio Chico? Não sei. Alguns chamam de Rio Chico. Alguns chamam Pedro de Rio Chico. Né? É, mas tudo bem, você tá na Polônia. Eu que é inexplicável, então não tem problema. E aí ele falou, é inexplicável, porque é um rio que sobe. Eu, cara, é um rio que sobe, né? E eu fui ver se era assim. Eu falei, vamos ver até onde ele vai. Desafia, é a cor do dragão. Ele fala, desafia a gravidade, porque se olha no mapa, é um rio que começa aqui embaixo. E ele vai lá pra cima, cara. É inexplicável isso, olha como a natureza é bonita. É inexplicável. É um rio que sobe, tem que concordar, hein? Esse é o rio que sobe. Carinhoso, pude falar. É verdade, não? Eu poderia entrar numa aula ali. Opa, ainda bem que eu trouxe meus slides aqui, mano. Eu achei que ia ser inútil meus slides hoje. Mas não, eu deixei, eu falei, não, é verdade, né? Tem coisa que não dá pra explicar mesmo. Né? A água não tem gravidade, né? Que coisa, não. O negócio é louco, ele sobe. Ele sobe. O bicho é louco. Mostrado que isso é possível na Terra plana. Aí eu já meto um, nossa, Deus é um mistério mesmo. Falou que Deus é mistério, tá tudo explicado. Deus é mistério e amor, igual a geografia, né? E o amor, assim como Deus, é inexplicável. Eu sei que muita gente daria palestrinha, explicaria, tiraria aquele cara dele de ignorância, mas eu só queria comer meu espetinho e sair fora. Ah, você tem tanta sorte que eu não fui junto com você esse dia. Nossa. Eu, é acho que, senão... eu acho que você ia rolar no chão de dar risada. Na verdade, depois de falar isso pro Ganso, ele ia virar pro Zop e falar assim: você não é o Zop que comeu minha mulher? Não foi a mulher dele, foi a funcionária. Você não é o Zop que tá com o meu computador? Aí falar informática é um negócio bonito e inexplicável. Assim como o Rios. Eu torço para que esse cara um dia vai visitar o Rio São Francisco e tipo, a decepção do cara de não ver o Rio subir. Olha aí, para ele em Barra Bonita ver a barragem subindo ali, ele vai achar que é o São Francisco. Não, mas daí... Muito bem, então estamos aí. A gente poderia ter dormido sem essas, pessoas do hospital poderiam ter dormido sem essas, estamos aí. É, vivendo a insônia da vida. Mas e aí, Wesley Zop, o que mais você trouxe aí pra nós? Cara, só um minuto, Eduardo Zavarin fez um comentário lindíssimo aqui, né? O cara ia virar pro Zop e falar: você não é o Zop que divulgou as fotos do meu pênis na internet? Porque é um mistério, cara. Inexplicável. A Deep Web é inexplicável. Exato. Qual criptomoeda, né? Vamos lá. Mas, Zop, o que mais você trouxe aí? Cara, a minha mãe é uma pessoa muito preocupada. Eu quero que vocês guardem essa informação. Ela é muito mais preocupada além do limite. Eu sou um cara velho e ela ainda é preocupada com o meu bem-estar. Você ainda é o bebezinho dela. Não só eu. Eu e minhas irmãs. Você e Anderson Negão. Eu não duvido. Pergunta sempre como tá os móveis. Tá sendo bem cuidado. Quer uma chupetinha, bebezinho? Quer uma chupetinha? Não, isso aí não é pra mim, né? Espero que você não tenha falado. Vem de mamar. Cara, não lembro quando que foi isso, mas faz um bom tempo já. Minha irmã tirou férias em abril, no começo de abril, e ia pegar o primeiro de abril junto nessas férias dela. E ela resolveu viajar com o namorado dela da época. Viajaram pra uma semana de sexo louco intenso. E não é o mesmo que ela tá casada. Como o Léo ouve, eu vou falar que foi com ele. Mas mas eu acho que não foi. E não com aquele cara de pênis enorme que deixava sua irmã sem andar por 3 dias. Não foi aquela que ela só tava com ele por causa do sexo. Não, aquela palavra, eu só quero trepar, não é esse? Não. Era o Léo. Apesar do Léo ter pênis pequeno e murcho, era ele. Sim. Mas é bem doce, viu? Sim. Ela disse, né? Ah, sim. E daí eles foram viajar e caiu o primeiro de abril nessa viagem deles. Eu falei, vou dar uma sacaneada na minha mãe. Peguei o celular, liguei, ainda na época era o telefone fixo em casa, liguei no telefone fixo. A minha mãe atendeu. Eu falei, mãe, você soube da Vivi e do Léo, né? A reação da minha mãe já me fez arrepender da ligação. Ela falou assim, fala o que aconteceu. Um minuto, Wesley Zop. Tava com retorno essa ligação, igual tá tendo agora. Eu não tô vendo retorno aqui. Tá tendo? Deixa eu diminuir o som aqui. Não, é só uma dúvida. Não tinha retorno. Retorno da resposta dela e tal. Ah, sim. Cara, mas a reação dela me fez arrepender porque ela já assustou. Ela, não, o que foi? Fala logo. Ai, meu Deus. Não, e daí ela começou a chorar e a minha bateria. Não, aí a bateria do meu celular acabou. Não deu tempo de falar que era zoeira, cara bicho. E por coincidência a bateria dos dois lá também acabou. Ah, é, mas aí acho que a bateria, a energia, né? Energia corporal que a gente chama. E daí, e ela começa a ligar atrás dos dois e não encontra. E daí, tenta ligar pra mim, não adianta. Eu tava na casa... Ah, então não era o Léo mesmo, porque eu tava na casa da minha primeira namorada. Daí ela falou assim, mas você também, Wesley? Você tava em Campinas. Não era, mas... Ah, tá, não tava em Campinas. E daí ela falou assim, mas que brincadeira, os pais, os meus sogros da época ali, falou, porra, Wesley, tem coisa que não se brinca, né? Só que ela morava longe pra cacete, quer dizer, longe ainda na Grande Americana, mas morava na Praia Azul. Morava no sul do sul de Americana, não, exato, no norte do norte de Americana. Daí, eu falei, pô, eu vou ter que... Daí eu, na hora que eu chego em casa, cara, tem os vizinhos todos no portão de casa, tem minha mãe chorando lá no portão, criatura, tem né? Meu avô e minha avó ali, acudindo minha mãe. Camburão com uma véia presa, desfaqueado o marido. É, e o policial me para de novo. Olha lá o cúmplice. Olha o cúmplice do futuro. Anderson Negão levando a escrivaninha, porra. Aí ele só tava roubando mesmo. Era só roubo. Roubando o coração. Né? É, cara... Um puta arrependimento, bicho. Na hora que eu chego em casa, vejo toda aquela cena. E na época eu não tinha moto, então eu cheguei de busão. Daí na hora que até chegar em casa. Daí na hora que chega ali, pô, até então. E gente, pra falar que era piada, fica chato, né? Não, eu não quis falar ali na frente de todo mundo. Eu falei, não, vamos entrar, né? Falei pra minha mãe, vamos entrar. Falei pro meu avô, pra minha avó. Daí todo mundo, não, pode falar, Wesley. Pode falar. Eu falei, é melhor falar lá dentro. Não, pode falar. A gente é forte. Eu sei. É por isso que eu quero falar. O meu medo é que vocês sejam fortes mesmo. Cara, quando eu falei... Não, gente, é que eu quis ligar como pegadinha de 1º de abril e a minha mina tava junto. Ela olhou assim, né? Tipo... Nossa. Aquele arrependimento de estar comigo ali. Você devia ter mentido. Não, eu devia ter mentido. Só não tinha passagem pro dia certo. É, daí eu falei, então, mas eu não falei, né? Eu falei, cara, eu quis fazer uma pegadinha de 1º de abril, mas acabou a bateria do meu celular. Nossa! Minha avó vira pra mim e fala, você sabe a decepção que você é? O meu tio comedor de frango. Sua mãe queria abortar, eu que não deixei. Tô me sentindo culpado. O vizinho comedor de frango falou: isso é antiético. Não, isso é moral, rapaz. Amor. Não, não, até é o frango lá, cara. O frango. O frango engatado, né? O frango engatado mesmo. Não, isso não é coisa que se faça, Wesley. Eu falei, eu sei, mas é que... A sua mãe ainda começa a ficar mais preocupada de ter um filho bosta que nem você, né? Ela prefere um filho morto do que um filho bosta com você. Não, preferia, com certeza preferia. Cara, mas o arrependimento foi da reação dela no telefone. Daí eu olhei e acabou a bateria, bicho. Porra. Nossa, eu já fiz um lance cara, desse. Cara, que merda, bicho. Eu tinha uma pegadinha com a minha mãe que era assustar, né? Assustar. Uma brincadeira de susto, cara. E ela falava, um dia você vai me assustar de verdade. Eu vou morrer. Você vai se arrepender. E daí teve um dia que eu cheguei da escola, assim... E você pensando, vou me arrepender do quê? Você é tão engraçado. O horário de inverno começando, ou seja, tudo escuro, assim, né? Me muquifei nas sombras como um ninja. Assim, minha mãe chegou e eu... Uah! Daí ela não, tipo, não gritou igual normal, ela gritaria, entendeu? Ela foi... Como todo dia! Ela gritou. Ela foi esbranquiçando, cara. Fica mudando de cor. Oh. Desfalecendo assim, as pernas mole, e foi caindo. Eu, eita, matei a velha, cara. Já pensei isso. Matei a velha, cara. Bicho, é foda, hein? Cara, depois disso eu nunca mais assustei ninguém, cara. Não brinco mais de susto. Por causa disso, eu realmente me arrependi. Ainda bem que não foi seu irmão, né? É. A bota do Rambo, já enchi ela de bicudo ali. Já enchi esse bicudo. Mas, cara, aí eu. Foi assustar mães, não é uma boa brincadeira, cara. Você podia ter dormido sem essa. Todos nós. Caiu no chão, chuta. Às vezes você tá usando a bota do Rambo. É a regra, é claro. Né? É. E aí, Gabriel Asmar, o que mais você trouxe aí que poderia ter dormido sem essa? Trouxe mais uma clássica, aquela que classiqueira. É classiqueira de poder dormir sem essa. É uma continuação da história da semana passada, não? Só para gente não. Eu não faço esse tipo de coisa, não. Uma continuação da história do Negão, você tava no aniversário ali. Agora que a Bia mora em Hortolândia. Agora que você falou, furou meu pneu essa semana. Aí, que bonito. Eu acho que eu precisava ter ido na nutricionista. E teria as melhores. É outra nutricionista que fica louca, é a do Gabriel. É só um bolo de alpino branco para resolver isso. Não, mas ela fala assim, deixa eu passar seu cardápio aqui, água, bolacha com sal. E aí? Com moderação. Com moderação, porque já tem muita água envolvida, água e água e sal, né? Exato, cuidado para não se super hidratar. Mas o Ganso aí, é o nosso pai aí da... Da mãe águia, né? Do Chorume, e ele sabe que, pô, você educa seus filhos para sempre ser cordiais, né? Ah, pedir por favor, agradecer por obrigado, né? E etc. Agradecer pela comida. Sim. E às vezes, o que, que acontece? Seu filho, os filhos crescem e se querem rebela. Também ajudar os pais a lembrar dessas coisas. Ah, né? Sim. Então, isso já faz um tempo, meu irmão estava aqui em casa, né? Já faz belos, talvez... mais de 10 anos, e daí ele estava ali na sala assistindo TV, e acho que ia, sei lá, começar um jogo, alguma coisa assim, uma partida de futebol. E meu São pai João de sala. Araras ali? São João de Araras e Asa Branca. Sim, já um clássico. E daí ele chegou ali na sala, né, e falou assim, Giovanni, me dá o controle. E daí... Meu seu irmão assistindo Xirra, né? Lógico. Mas o da hora era ali só, era o Geninho. Onde eu estava durante o desenho? O Geninho. Mas daí ele, no alto da sua educação, disse assim, por... E daí você tem aquela pausa aí. Complete a frase. Por favor. Por favor. Muito bem. E daí foi o clássico, né? Porque eu tô mandando. Porque senão eu te arrebento. Eu podia ter dormido sem essa, cara. Pô, né? É o clássico. Boa. Mas é educação pros filhos, né? Pra que eles sejam igual aos pais. Pra que eles sejam melhores. Melhores, né? O seu pai já não sabe pedir por favor, mas ele quer. Não, que às vezes ele queria. Ele não tem obrigação de pedir favor para quem está abaixo na linha hierárquica. Para quem está assistindo a TV dele na sala dele. Exato. Ele usando a energia dele, né, pô? É verdade. Porque senão eu te meto a porrada até na rua. Me leva nos búfalos aqui na frente de casa. E aí? Porque senão eu quebro a televisão e você nunca vai assistir Xirra. Porque a TV é minha, porra. A Maiara Presotto falou: esse Pedro aí é um pitelzinho. Hein? Inclusive, já comemos ele de montão, Maiara. Eita! Eita, cu rasgado esse Pedro tem. Vai dar uma piscada, né, bicho? Pisca de belisca, hein? Com certeza aí, não é minha esposa que não transforma o pau. Não, transforma o pau em linguiça, esse Pedrão aí, né? Provavelmente era o próximo comentário da Maiara, era isso. Acabou. Mas então é isso, o senhor bom podia ter dormido sem essa, e daí você já aprendeu também, né? Lógico. E nesse dia ele foi expulso de casa, por isso que ele não aparece. Aprendeu quem lá. É que fala por favor da casa. É. Existe uma pirâmide ali. É isso. Naquele dia, o pai do Gabriel transou de porta aberta. Só pra mostrar quem é que manda ali. Não, não é que ele transou de porta aberta, ele tirou a porta do quarto dele. Não, sempre se precisava ligar a luz, né? E avisar, mas... Colocar um jogo de espelhos. Tem uma transmissão no quarto do Gabriel e na sala, não precisava disso. Qualquer canto que você tivesse na casa, pelos espelhos você conseguiria ver. Pô, aquele sexo brutal. Como ele confiscou o controle, não dava pra trocar o canal, então... O foda é assistir ele olhando na câmera. E a mãe do Gabriel de cintaralha. Isso aqui é foda, bicho. Mas, cara, foi melhor. E o nome do programa era Poroquê? Mas foi bom que foi nos anos 90. Hoje em dia ele ia mandar um link. Assiste aqui a transmissão aqui, ó, do meu casamento. Aqui, ó. Ao vivo. Ganhei a mão de ver nossas fotos. Ficaram ótimas, né? Só pra você clicar, porra. Mas tá certo aí. O Gabriel poderia ter dormido sem essa também. Podia. Anderson Negão aí. O que mais que você tem aí? Tia Anastácia. Tia Anastácia aí. Ah, Tia Anastácia. Deixa eu ver se eu tenho, se eu consigo continuar aquela história. Não, pelo amor de Deus. Continua uma outra história. Não, não tem nada. Vamos pra Pedro Ivo, que também não tem nada. Vamos continua. Lá, Pedrão. Continua que você vai me ajudar, cara. Ó, cara. Porra, nada, uma... Pedro, nada. Não, tem uma foda aqui, cara, que acho que o Henrique vai lembrar, velho. Boa! Cara, põe mesmo, põe. Vamos lá, 2003, apenas um fedelho ali, terceira série, eu acho. E, porra, criança tem brincadeira filha da puta, né? Uma delas é passar trote. Então... Crianças são filhas da puta, concordo. Então, só um minuto. 2003... Você tava na terceira série, é isso? É, pô, louco. Ô, louco. Terceira série, entendo eu, 8 anos de idade, é isso? Nossa. Não lembro quantos anos. 9 anos. Aí, cara, tinha orelhão na frente da escola, né? E aquele negócio, 90-90, bota lá o prefixo da cidade, qualquer outro número, quem atendeu. E a gente fez isso muitas vezes. E, porra, tinha um dia, cara, que a gente resolveu ligar e fingir que era uma rádio. Então a gente ligava pra cobrar e começava... Mas, não, por quê? Um moleque de 8 anos, né? Uma rádio que liga a cobrar, né? Puta rádio filha da puta. E uma criança que liga. Não, cara, tinha esse esquema de você falar, não, aqui é a promoção, você que paga a ligação, mas você ganha e não sei o quê. Começava a tentar engambelar o cara para atender a ligação a cobrar, achando que era da rádio. Aí ligava e falava, não, mas, pô, você ganha. E a maioria, porra. Foda-se, né? Pô, criança me ligando, mas desligava na hora. Pedófilo, né? fala mais, fala pra mim. É, fala as promoções, fala as promoções. O pedófilo tem... Fala as promoções, Pedrinho. Cara, na casa da frente. Tô te vendo, orelhão. Tô aqui no meu Galaxy J5 aqui, pode falar. É o inspetor da escola, né, com as mãos na calça, olhando do portão, fala pra você. Vai. Aí, cara, a gente ligava, fazia todo esse tipo de trote, e esse da rádio era muito engraçado, porque todo mundo dava risada, né, cara? Às vezes o cara xingava, vai do mundo nossa. Quem, Pedro? Você e o Henrique? Porque ele também é meio igual eu, assim, né? Eu acho que ele deve estar usando uma touca igual a do Anderson Negão nesse exato momento. Tudo bem. Anderson Negão lança moda, isso é verdade. Tendência, né? Tendências. E aí, cara, numa dessa, a gente ligou pro número da cidade vizinha, que era Mairim, que é ali na Grande São Pablo também, que a gente é de São Roque. São Roque. A gente é de São Roque, originalmente. E aí, cara... Iam muito para alumínio ali? Porra, CBA, eu cara... Ia entrar no ferro! Lembrando dos tipos de garçom de Pedro... Porra, isso explica porque eu fui demitido da metalúrgica, cara. Porra. Aí, bicho, a gente ligou, cara, pra essa mulher. E era uma veinha, cara. Provavelmente, pela voz, ela parecia uma mulher um pouco mais velha. E aí ela tava super paciente, escutando. Não, senhora, aqui é a promoção, Rádio Pirulito, sucesso na boca de todos e de todas aqui. E a senhora ganhou a promoção. Vocês aqui, improvisavam ou tinha um roteiro escrito? Ah, a gente começava a falar merda, o que ficava legal, a gente já memorizava e ia falando. Ah, sim. Tocava. Aí a gente falou, não, a senhora ganhou uma promoção, não sei o quê. Só que, cara, a reação dela foi a pior possível, que ela falou... Deus do céu, graças a Deus, que bom, eu ganhei, chamou o marido, ô filho, eu ganhei o CD aqui, que não sei o que, cara. Aí você bota o telefone pra baixo, você fica tipo... Eu nunca ganhei nada na minha vida, ganhei o surra de você, Geraldinho, eu só sou explorada nessa casa, eu falei que a minha sorte tava mudando, Geraldinho. A gente casou, eu tinha 12 anos, fui estuprada a vida inteira. Obrigado, Deus. Obrigado. Agora um CD, Geraldo. É isso. Que porra é essa? Doutor Piloto e Furaposto. Obrigado, Deus. A gente falava que o prêmio era o CD do Chitãozinho Chororó, cara. E aí ela tava bombando. Nossa, cara, ela ficou muito feliz. Por causa do seriado do Sandy Júnior. Graças a Deus. Bicho, e aí a consciência pesa, né, cara? Eu falei, já vai. CD pra velha, né? Não, já sem graça, já. Vai explicar que era um trote. Não. A gente disse, não, qual que é o seu endereço? Aí ela passou o endereço lá. Aí, cara, aí foi mais forte, velho. Eu precisei comprar a porra de um CD de 3 conto no camelô, porque era o que tinha, tá ligado? É um bosta, não comprou no camelô, não. Comprou o original. Você é um bosta, Pedro. A gente foi entregar. Agora imagina a véia falando pros filhos e pro marido lá. Consegui enganar aqueles moleque filha da puta que todo dia tá ligando aqui, filha da caralha. E nunca teve CD de 3 conto em camelô, não. Todo mundo sabe que era 5. Todo mundo sabe que era 5 conto. Era 3 por 10. Nossa, foi foda. Henrique Freitas aqui falando, eu tava lá, eu vi a cara de cu desse moleque. E ele é um bosta assim. Tá vendo? Porra, cara, eu fiquei com a consciência pesada. A galera toda ficou mal, tipo, puta que pariu, essa eu não esperava. Aí, cara, imagina naquela época, CD de camelô era de alto nível, rapaz. Vinha com caixinha, vinha com encarte, rapaz. Era quase imagina igual. Imagina que quem deu a ideia pros moleques fazer esse tipo de trote foi o camelô. É a máfia dos CDs, cara. Puta merda. Eu não sei, a gente falando de qualidade de CDs, não lembro se o Ganso participou disso, mas acho que sim. Teve uma vez que a gente comprou um jogo, piratão mesmo, de coisa, pra dar de presente pra um colega nosso. Era um FIFA algum número aí. Provavelmente cara... FIFA 08, provavelmente. É, sei lá. Quando o cara pôs no videogame e começou a rodar, o jogo rodava, mas ele era em preto e branco. Não é mais exótico isso. Caraca, da hora. Mas é porque, né? Tinha que saber pegar dinheiro. Não, e a TV era preta e branca dele. Mas quando começou a... Era Telefunken. Quando começou a pirataria, era aceitável você dar um CD pirata, porque ele era muito bem produzido, cara. Era um negócio bom. Até em Amigos Secretos, um CD pirata era... O CD da Shania Twain. Era aceitável, por quê? Porque o cara tinha, é o que eu falei, ele vinha com a capa, ele vinha com o encarte. Cara, imprimia o encarte, ele imprimia uma foto do CD e colava, era muito... É igual hoje, que o cara te entrega dentro da sacolinha de supermercado um CD ali. Mas porque hoje também quem vai comprar CD pirata também toma no cu, hein? Aí um dia... Quem vai um comprar dia... CD. Exato. Aí, um dia eu não sei que aniversário, eu tava fazendo aniversário, não lembro se 16, 14, era adolescente já. Fiz uma festinha em casa ali, né, meu pai fez um... Um balangateta, um baile de garagem, meu pai fez um churrasquinho. Um bate-coxa, um bate-coxa, um ralabucho ali. E aí um tio meu que nunca, tipo, nunca. Não sei nem se é tio mesmo, né? Não, é o cara que falou que é seu tio. É, ele apareceu em casa esse dia e falou, te trouxe um presente. Eu, eita. Tá bom. Eu pega no cara... bolso do tio aqui. Ele gravou um DVD pirata pra mim. Mas um DVD. Qual o DVD? Qual DVD? O da sacolinha preta? Não, porque foi ele que gravou, totalmente sem qualidade nenhuma. Isso não é nem presente, filha da puta. Daquele violinista que. Que é cabeludinho, André Riel. É, sei lá, um chupingole do caralho lá. André Riel. Então, o cara trouxe um DVD de presente. Isso daí nem é presente, porra. Isso daí já não é presente. De 14 anos, um chupingole que toca violino, caralho. Então... O ganso pegou, vai ser difícil me masturbar pra isso aqui, mas eu vou tentar. Não vou perder viagem. De graça. Mas tudo bem. Então, mas... Por quê? Porque não era o DVDzinho de banca, o CDzinho de banca lá, que era todo bonito. Pirata também, mas, pô, toda uma produção, todo um trabalho envolvido. É um semi-profissional, era um CD semi-profissional. É, entendeu? É isso aí, né? Semi-profissional. Muito bem, aí, mas não era essa história que eu queria contar, não. A história que eu queria contar é falando da velha onde eu trabalho lá, que me chamou de Robson por vários anos. Ah, morreu? Morreu de Covid? Que pensa. Não morreu, não, e tá vacinada com a segunda dose, então é difícil. Lazarenta! Né? Eu já falei que ela parece muito a Ana Maria Braga, assim, né? Então, ela assim, ela é uma véia metida. É sempre. Véia pancada. Não, isso, mas ela é véia metida gostosa, entendeu? Então, ela é uma véia perua. Se ela se identifica como gostosa, é gostosa. É isso. O Anderson falou isso pro borracheiro e não colou muito bem, eu acho. Colou a rodinha. Colou o pneu. Como? É o furo que não vazou mais. Famosa cola de borracheiro. Cola de colou borracheiro. De e aí, né? Savera, não sei o que lá, né? A gente sempre, né, faz piada um com o outro ali, né? Do tipo, esse dia ela foi com roupa combinando, falei, nossa, né, tá combinando tudo, a bolsa e o brinco. Daí ela falou, você não viu a calcinha que eu tô? Eu falei, não mente. Ela falou, não mente. Eu falei, não mente não, que eu sei que você não usa, né? Então, tipo... Troca de chavecos ali. E aí, né, mas ela é muito velha. É o Nicolas Cage naquele filme que ele volta no tempo, lá que ele chavecava velho. Ele troca a cara com o John Travolta, exatamente. Ela tá parecendo o John Travolta. E aí, né, um dia eu vi ela caminhando assim e fui comentar, né, numa reunião de professores que estava tendo. Falei, ô, Ana Maria Braga. Vi você caminhando com seu filho, né? Tá toda fitness, né? Toda pimpona. Ela falou, não, né? Meu filho é bem mais velho, aquele lá é meu namorado. Ficou aquela situação constrangedora, né, pra mim. Assim, né? Seu louco, delícia. Não sei se precisava chamar ela de Munhá, mas... é porque ela tinha acabado de fazer o boquete, fica aquela boca de Munhá. E daí, né, ficou aquela, todo mundo aquela situação constrangedora, né, de pô... E o pior é que ela podia ter falado, é o meu namorado. Não, o meu filho é bem mais velho, aquele é meu namorado. E aí, né, porque devia ter uns 20 aninhos, né, o menino, né. E aí o... E o filho já tá aposentado também. Né? Já tomou duas doses da Covid. Também. Primeiro que ela. E ficou essa situação constrangedora, né? Então eu pensei, poderia ter dormido sem essa, né? Por que, que eu vou puxar o assunto, né, de que vi ela caminhando com o filho dela? Mas, né? Esse tipo de gafe, a gente acontece muito no hospital, quando você vai perguntar, tipo, ah, então é seu marido, ou seu filho, ou sua filha. Então, por via das dúvidas, a gente sempre pergunta, é seu irmão gêmeo? Porque é óbvio que não é. Então, já falo que é. É, no hospital pode ser que funcione, vestido de palhaço, mas aí, no ambiente de trabalho ia aparecer um retardado mental. O Ganso, eu vi você caminhando com o seu irmão gêmeo. Meu namorado não tem nada a ver comigo. Ah, mas então é alma gêmea, pô. Olha aí. Eu falei errado. Ou o cara é um maluco incestuoso, né? Fala que é seu irmão, fala que é seu irmão aqui. Fala. Fala. É gêmeo. É do Step Brother. Falou em Step, negão, já lembrou do borracheiro. Borracheiro. Já começou a salivar. Ele mexeu no meu Step e é meu brother. Trocou minha rodinha. Me ensinou a vulcanização. Transformar a rodinha em rotonda. Ah, muito bem, antes de sairmos para almoçar, uma última rodada, rodada rápida. Oh. Tem alguma, Wesley Zop? Uma rápida, rasteira? Não, pode ser lenta e devagar, como uma ida ao borracheiro. Uma ida com cuidado ao borracheiro. Então vocês não vão almoçar uma ida de aniversário ao borracheiro. Vocês não vão almoçar hoje, pelo jeito. Mas não é nem porque demorou tanto, não. Porque não vai conseguir engolir comida de tanta porra na garganta. Ai, Robson! Arroz com gosto de graxa, esse, pô? Cara, até é rápida a história, realmente. Eu caí de moto recentemente e o Pistola, meu sobrinho, né? Ele veio em casa, ele veio aqui na oficina e daí ele falou assim, vamos jogar bola, tal, e eu tava trabalhando. E teria tempo para ir jogar bola, assim, mas eu tava dolorido, ia até explicar que eu tinha caído de moto para ele, ele ia perguntar. Eu também não queria, né? Eu também não queria jogar bola aquela hora. E daí eu falei, não, eu tenho que arrumar aqui a oficina que tá muito bagunçada, eu tenho que arrumar aqui, o tio não pode jogar bola hoje. Pior coisa que eu fiz na minha vida, cara. Esse moleque virou um fiscal de organização. Toda vez que ele vem aqui na oficina, ele vai, mas isso aqui não vai arrumar nunca? Isso aqui. O meu pai pintou a parede lá em casa. Você não quer pedir para ele vir pintar aqui? Tá feio aqui, hein? Nossa! Daí eu falei, não, mas aí o tio vai fazer depois, né? É, porque desse jeito a gente nunca vai jogar bola. Aqui vive uma bagunça. Eu falei, puta que pariu. Aí, Wesley Zop, agora ele vai falar isso até você reconhecer que era mentira. Ele sabe que era mentira, ele, né? Sabe. Cara, eu não duvido. Mas ele quer. E aí? Até onde vai essa mentira, né? Vamos ver até onde você vai. Eu construo um ele prédio. Ele com 40 aqui, anos, né? De idade, e aí? Essa oficina aí? Mas eu já tô aqui. Eu tô no asilo, eu acho que tô na oficina, né? Tá amarrado na cama lá. Não, eu não posso jogar bola, pistolinha. Não, já até me aposentei, já ganhei milhares de dólares. Mas, tio, quanto remédio na oficina é normal? É normal. Me mate, se você me ama, me mate. Então você poderia ter só falado que não queria jogar bola. Ou eu poderia ter ido jogar 10 minutos de bola, mas não. Ou você poderia ter falado, seu tio é um bosta. Já poderia ter falado. Já tirava esse band-aid, dele acreditar, dele não saber que você é um merda ainda. E aí já resolvi. Falar. Podia só falar, vamos jogar, quem chuta, busca. E só ele chuta, ele busca, ele chuta, ele busca, e é isso. Não, concordo. Poderia, mas não. Eu fiz o quê? Criei um monstro fiscal. Exato. Puxa, e sabe quem tá jogando futebol com seu sobrinho agora? Anderson Negão. Ah, cara, é mais fácil acreditar que ele come minha mãe do que ele joga bola com meu sobrinho. Ah, é que esses dias. Os dois chutando um ursinho de pelúcia no quintal. Mas não, mas eu sei por que o Ganso falou isso. Porque esses dias a gente encontrou a Cida na rua e daí ele falou assim: rapaz, o Anderson bate um bolão com pistolinha. É uma pistolinha, mas bate um bolão. É, bate um bolão. É isso. E Gabriel Asmar, alguma coisa aí? Lembrou de. Uma história rápida aqui que eu tirei da manga nos 45 do segundo tempo. As melhores que tem. A melhor que tem. Na época que eu fazia técnica de edificações, a gente tinha aula prática. Então a gente construía um murinho ali, rebocava, chapiscava, etc. Ficava bom. Ficou bom seu murinho. Modéstia à parte, ficou bom. Ficou. O meu ficou melhor, óbvio. Até hoje. Você ainda sabe fazer murinho? Você ainda sabe fazer murinho? Sei. Opa! Mas daí. No final de cada aula, a gente tinha que deixar limpo ali, então tinha que varrer e tal, né? E daí eu tava varrendo... Estranho, porque nenhum pedreiro faz isso, mas não, tudo não bem. É porque não mas sou um técnico de edificações. Não, tá no manual. Aí eu tava varrendo ali, chegou um dos técnicos ali de laboratório, né? Que ajudava nas aulas. Talvez você até conheça o Carlinhos. Carlinhos? Eu me recordo do nome, mas... É... Carlinhos Borracheiro? Não. Carlinhos Brown. Chegou Brown o Carlinhos. Rancheiro. Carlinhos Brown Rancheiro. Chegou o Carlinhos e falou assim: ó, rapaz, ó, se não der certo como técnico de edificações, já pode virar gari, hein? Eu falei assim: eu posso virar gari ou técnico de laboratório, né? Então, podia ter dormido sem essa. Né? Aquele cara que levantou pro Giba cortar, né? É, rapaz, ele Giba chorando, né? E o Giba corta com o bigode, né, amigo? Exato, ele chorando, cara. Porque não passou no concurso de gari, né? Só assim. Ele comentou, ele ia comentar que era um sonho. É. Já tem mais tava zoando. Pedrão, alguma outra rapidinha aí? Tem uma última, cara, que essa aí fica na minha cabeça. Foi muito triste, velho. O meu pai, velho, ele é tipo vereador, né, cara? Conhece todo mundo. Ele é igual o Zop, assim. Ele conhece a cidade inteira. Não, eu sou vereador, viu? Vereador, não trabalha, né? Isso, é um vagabundo. Tudo bem, né? Mairink tem seus 12 ali habitantes, então já não é. Quando eu for pra Mairink, eu pergunto por quem lá. Quem é seu pai? Donizete da Prótese. Pergunte lá que é sucesso. Donizete da Prótese? Não, Prodes. Eu não a prótese? Ah, eu entendi prótese também. Não. Caramba, não é porque... ou ele não tinha uma perna, ou ele botou um puta perna. Ou agora tem três, né? Pernas. Uma tora, uma bela vara. É o fato de ele ter perdido o braço aos 6 anos. Não, da Prodes. Donizete da Prodes. É o Zeta. Mas aí que tá, cara. Meu pai tem vários apelidos e eu descobri um desses nesse dia, cara. Eu podia ter dormido sem essa. Pedro Piruleta, né? Esse é meu apelido de noite. O Engole Espada. Donizete Engole Espada. O velho botequeiro, né? E a gente foi, tava no meio. Velho arrombado, né? Não poderia. Não... Quase. O Chupa Engole ali, pô. A gente foi no restaurante domingo pegar o Marmitex lá, levar pra casa. E era o restaurante do amigo dele ali no centro, lá ele conhecia o cara. E esse cara, porra, o cara zoeiro pra caralho, chegava, falava alto, não sei o quê. Cara, meu pai pisou no restaurante, lotado, esse cara. Porra, Largo! Você chegou, caralho! É o Largo! Porra, mano! Eu olhei pro meu pai e falei, pai, seu apelido era Largo? Ele, não, para com isso aí, meu. Fala baixo, já chorou. Sem graça. É que Largo, pra alguns lugares pode ser sortuda, né? Bom, bicho, eu espero que seja, cara. Porque... Você não perguntou, você não teve coragem. Não, não dá, não dá, cara. Ele ficou sem graça, foi no balcão. Ele considera deixar oculto, né? Depende do que ele considera sorte também, né? Para de zoar aí, meu. Para de zoar, só vim pegar uma Marmitex. Porra, Largo, quanto tempo não vejo você, caralho. A sorte dele é sempre quicar numa rola, né? Não entrando pelo jeito, que é Largo. Que rola, né, bicho? Que Largo. Quica na tora, né, bicho? Vê que é Largo. É um desses mistérios da geografia, né, cara? Jamais vou perguntar pra ele. É bonita, mas é misteriosa. Isso é verdade. Jamais vou perguntar, cara. Ao sul de Mairink, não existe pecado ao sul de Mairink, né, cara? Todo mundo sabe. Tem lei, tem lei. Cara, um dia tinha. Primeiro coleginho que eu fui dar aula. Ah, você já era adulto, então. Ah, peguei umas aulas de filosofia lá, um colégio de filha da puta, né? Eu só tinha arrombado lá, mas tudo bem. Ganhava mal pra caceta, mas tava feliz, né, cara? Arrombados também dia. Precisam de aula, cara. É verdade. E aí? O Largo, você acha que é analfabeto? É, não, o Largo é estudado. O Largo da Prodes, rapaz, todo mundo. Não, todo pô, saudades. E aí, né, teve uma festa do colégio, assim, eu não lembro qual era o colégio de Freira? Não, ah. deveria ser, mas não era. Colégio de Freira, mas não era, entendeu? Colégio de Freiras? Oficialmente não. É, colégio de Freiras, também conhecido como colégio de fetiches, né? Escola de teatro, né, rapaz? Escola de teatro, exato. E, cara, eu não lembro, teve alguma comemoração, alguma festa de professor, alguma coisa, que foi todo mundo dormir tarde, né? Todo mundo voltou tarde de carona, né? Era um negócio doido. Era festa babilônica. É, eu sei que, tipo... E era em outra cidade que a gente dava aula. Então voltou todo mundo tarde, ia cada um dormir, tipo, 2 horas... Né, era um negócio assim. E a gente ia todo mundo de carona com, né, Carlitão no outro dia. Carlitão é um parceiro, né, pô? Carlitão com seu cadete, né? Com seu cadete que fazia 1 quilômetro por litro, né, rapaz? É fácil calcular, né? Bom por isso, né? E a gente combinou, 6:30, todo mundo na avenida lá pra, né, pegar carona com o Carlitão e ir pro colégio. Só que, como eu dormi pouco, eu atrasei. Né? Eu atrasei. Claro, né? Claro, né? Aí eu não sou de atrasar, mas aquele dia eu atrasei. Então a gente devia estar 6:30 lá na avenida, eu cheguei 7 horas. Não fui o único que atrasei. Não, então. Mas tá ali, vai. Mas 7 horas começa as aulas. Muito bem. Certo. Então, a gente ia atrasar, mas estava eu, um dos coordenadores, né, na época, Carlitão e acho que mais um professor, ou mais 2 professores, eu não lembro. Muito bem. E claramente a gente ia atrasar, e porque estávamos saindo às 7, íamos chegar umas 7:20, alguma coisa assim, né, alguma coisa. Muito tipo, bem. E até os... Daí, ó, a gente precisa avisar lá, né, que vamos chegar todo mundo atrasado. Mas ninguém tem celular com crédito? Não, eu falei, eu tenho, né? Eu ligo lá e aviso. Não, eu liguei. Eu pago meus boletos em dia, eu tenho crédito. É, pô, eu atraso, mas não nas contas, né? É, já dá um sermão pra quem atrasa nas contas. Você devia ter ligado a cobrar e fingido que era rádio, porque daí você não sabe crédito. E aí, eu liguei lá. E falei, ô, fulana da secretaria, nem lembro, vai, Cidinha. Ô, Cidinha. Ô, Larga, gente... ô, Larga. Larga da Prodes. É o seguinte, ó, tá fulano aqui, a gente vai atrasar, não sei o que lá, pá. Daí ela, não, mas tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, né? Fiz uma piada, que a moça, uma piada genial, dessas que eu faço aqui no Choro. Ah, sempre é muito genial. Então, nada assim. Inconveniente, nada não, fora. Mas não foi nenhuma piada inconveniente, tá? Foi uma... Vamos ver. Não, eu nem lembro o que fez, só sei que a menina riu, ela riu, nós rimos assim, né? Por, sei lá, 30 segundos de risada, né? Desliguei o telefone. Né, e falei, ó, já avisei, né, que vamos atrasar. Muito Daí bem. O meu coordenador falou assim, mas por que você tinha que fazer uma piada no fim da conversa? Eu, é assim que eu fecho meu show, né? É, porque eu quis, né, porque... Eu penso que cada um cuida da sua vida, não sei. Não, tá. É porque toda vez que eu finjo que eu tô ligando, eu faço piada. É uma maneira sua de mãe, eu faço piada. É, não, mas resumindo, né? Eu falei, eu fiz só uma piada. Ele falou: imagina como que fica a situação. Você dando uma notícia que vai todo mundo atrasar, você, e a pessoa lá séria, daí você faz uma piada, a pessoa ri. E aí a diretora lá fala, ah, do que você tá rindo? Ah, o Douglas ligou falando que vai atrasar aí. E por que você tá rindo? Ele falou, quando você vai dar uma notícia séria, você não pode fazer piada, cara. Você faz piada com tudo. Imagina como fica a situação. E aí o cara me deu um sermão aí que eu não posso fazer piada. Porra! Claro, e eu pensando, porra, né, que desnecessário, eu podia ter dormido sem essa, né, cara? Ele deu uma noite. E ele também. Fazendo as suas piadas. Não, eu continuo ainda, né? Eu quero mais é que o cu desse cara pegue fogo, porque ele era um coordenador bundão e o bombeiro esteja de greve. Mas isso não é o caso. Mas foi isso, o cara fez um puta sermão lá que eu não podia fazer piada quando eu tava o telefone dando uma notícia que ia atrasar. Entendeu? Não, mas na próxima vez você liga então, caralho. Põe crédito primeiro e daí você liga. E faça uma piada. Eu até falei, você quer que eu ligo lá e falo que, não, que era sério que a gente ia atrasar, que não era uma piada, não? Que ficou meio uma situação constrangedora. Mas foi isso, cara. Então eu penso, poderia ter dormido sem essa, se eu não tivesse feito a piada, ou se esse cara não fosse um tremendo pau no cu, que era o que ele era. Mas tudo bem. Exato. É, ou se você nem tivesse cursado geografia, nem tivesse a vida que você tem. É, nossa, exato. Assim, não pedi pra nascer, porra! Não pedi! É, a culpa é do seu pai. Você tem depressão, porra. É, exato. Isso, né? Mas então, é isso, né? Poderíamos todos ter dormido sem essa e poderíamos ter dormido sem esse episódio. E se não tivesse esse episódio, poderíamos estar dormindo também, né? Afinal, é domingo de manhã. O Arthur Gabriel aqui perguntou se era o coordenador Alexandre. Não, não, eu não lembro de ter tido coordenador Alexandre. Não. Alexandre. Alexandre. Não, mas não era. Não lembro, mas tudo bem. O momento da gente dar o nosso tchau aqui. Anderson Negão, seu tchau. Falou, negrada. Gabriel Asmar, o seu tchau aí. Falou, brancada. Pedro Ivo, o momento do seu tchau e o momento que você faz aquele jabazinho pra sua esposa, né? Que na próxima vez compensa chamar ela pra gravar, porque talvez ela seja bem mais interessante. Mas tudo bem. Mais, cara. Ó, mandar um abraço pro Clebão, que tava aí no chat, pro Henrique. João Godoy, Portugal, ó, me paga, filho da puta. Vou atrás de você. Arrombado, não faça piada com pagamentos, não, João. Paga aí. Aqui é mais pancreto. E quem quiser ver a live da minha esposa, Mai Presotto, escreve assim, ó, tá aí. Nossa. M-A-Y-P-R-Z-T-T-O. Ela faz live de segunda a sexta. Segunda a sexta, cara. Segunda a sexta. Nossa, conteúdo legal. ela é vem. Porque o pessoal não sabe, né? Pensa assim, é fácil, né? Só ficar jogando de segunda e sexta. Não, mas produzir conteúdo é um negócio que requer tempo, trabalho. Difícil, e tem aquela fala, né? Trabalhe com o que goste e nunca mais gostará de nada na sua vida, né? Então, né, a pessoa às vezes começa porque gosta do negócio, depois você vê, ela odeia jogar, na verdade, e tá aí, né? Virou obrigação, né? Virou obrigação aguentar uns malditos na internet jogando. Tem muita gente agressiva lá que fala. Cara. Um ambiente bem masculino, né? E tem uns tarados, chega uns tarados, Pedro. Direto, cara, a hora que ela que vem... O que você faz? Boa, ela é pior que eu, cara. Ela fala que ela é traveco, várias coisas. É foda, cara. Não, mas ela já teve bastante episódios aí, inclusive ela participou de evento no passado pra, tipo, expor essas coisas, assim, tipo, promover consciência, né, online, porque é foda, cara, é muita... Ela sofre pra caralho por causa disso. Então não seja esse cara, menino online, me passa o zap aí, daqui eu vou tocar a punheta aqui, meu. vamos transar loucamente. Eu transo. Você ganhou um CD do Citãozinho e Chororó. Só tem que mandar foto peladinha, só tem que mandar Aí ela só fala assim, Pedro, para com isso, pô. Eu vou transar com você, Pedro, já faz 3 meses, a gente já transou. Pedrão, mas fala de novo aí o nome do canal dela, está na Twitch, né? Isso, twitch.tv/maipresoto, M-A-Y-P-R-Z-O-T-O. São dois E's ou dois T's? Dois T's. Então, maipresoto, tudo junto, né? Tudo junto. Maipresoto. E agradecer a vocês aí, gente. Pô, puta sonho estar aqui, valeu, Zop aí. Aê! Deu certo de vir hoje, né? Acordou. Foi foda, cara. Queria poder dizer que você foi um excelente convidado, viu, Pedro? Mas tá lindo, eu queria ter dito isso, viu? Mas, né, fazer o quê, né? Às vezes mas não foi dá, um né? convidado, mas foi um convidado. Você veio, parabéns. Você veio. Deixou o Anderson Negão fortalecido aí, parabéns. Muito obrigado, Negão, eu agradeço. Faz o Pix depois pra mim lá, hein, Negão. Faça o que você quiser. Então é isso, valeu, Pedrão. Wesley, zop, seu tchau aí. Parou! Muito bem, pessoal, espero que vocês possam dormir sem várias coisas, mas nunca dormir sem um belo chorumão da massa, trazendo alegria pro seu dia a dia, mostrando aí, né, que a geografia é bonita, mas é misteriosa. Inexplicável. Até a próxima semana, até o próximo episódio. Tchau, tchau!